CPED Cursos apresenta Rádio Web número 1. Iniciamos agora a nossa Rádio Web número 1 do curso de montagem e manutenção de computadores. Essa Rádio Web, como vimos, essas informações iniciais, ela vai ser muito importante para o seu aprendizado, né? E é muito importante, como foi citado também, que você tenha em mãos a sua apostila, tanto na forma impressa ou na forma virtual, para que você consiga acompanhar e ainda compreender as informações que nós iremos passar. Então a Rádio Web consiste em uma explicação onde a gente vai explicando página a página, enquanto você acompanha na apostila, a explicação sobre os assuntos que são abordados lá. Então, é um mecanismo bem interessante de aprendizagem. Além de você ter que ter a apostila para acompanhar a mesma, é imprescindível, caso você tenha que pausar a sua Rádio Web, que você tenha que terminar seus estudos por algum período, que você pause, anote exatamente o tempo da Rádio Web, a página onde você estava, para que posteriormente, quando você retornar, você possa retornar no mesmo, né, no mesmo momento em que você estava ouvindo anteriormente a mesma. Então a gente inicia os nossos estudos nessa área bem interessante, que é a parte inicialmente de montagem de computadores, né? Ela envolve a instalação dos hardwares no seu computador, ou seja, todos os componentes, o HD, a placa-mãe, processador, e a gente vai compreender tudo isso, né? Justamente qual a forma de você realizar isso, partindo do início, partindo do gabinete vazio para a montagem de todos esses componentes. E à medida que a gente vai citando esses componentes, a gente vai citando também a funcionalidade, né? Por que serve cada um, qual o papel que desempenha a memória no seu computador, qual o papel do HD, o disco rígido, qual o papel do processador. Todas as informações a gente vai estar, à medida que a gente cita algumas informações sobre a instalação, como deve ser realizado esse procedimento de instalação, nós vamos citar também a função do mesmo. Vale lembrar que a gente tenta buscar um modelo mais tradicional, mas no processo de montagem, como há vários fabricantes, muitas coisas podem ser diferentes, né, dependendo do computador para computador. Em relação à placa-mãe, os componentes praticamente sempre seguem esse padrão, né, os componentes ligados na placa-mãe basicamente seguem esse padrão. No entanto, muitas vezes algumas coisas se diferem de modelos para modelos, né? Então, vale a pena você ficar atento a isso e, obviamente, né, você tendo essa base, já você consegue, por mais que seja um modelo um pouco diferente, você consegue compreender como funciona o processo de montagem do mesmo. Iniciando então nossos estudos a partir da página 3. E a página 3 traz informações, como nós citamos, né, desde o processo inicial, onde você tem um gabinete. O gabinete, geralmente você adquire ele vem somente ele, certo? Aquela caixa, né, metálica, junto com a fonte e o kit de instalação, que é composto por parafusos, enfim, aonde você vai fixar os componentes, né? É uma peça, é um equipamento muito simples, você pode comprar em qualquer local. Esse processo que a gente está citando é da montagem dos equipamentos. Muitas vezes acontece, raramente, pode-se dizer, acontece, que a pessoa compra somente o gabinete, posteriormente vai colocando, comprando e adquirindo as outras peças. Isso ainda, por mais que seja raro, isso acontece muitas vezes quando a pessoa busca uma configuração ideal, né? Ela busca criar um computador mais focado para jogos, por exemplo. Ela consegue, através desses equipamentos, montar um computador específico com o que ela deseja. Claro que isso diminui bastante dos últimos anos para cá, porque hoje a incidência de modelos é muito maior, né? Você tem modelos de computadores já completos, destinado para jogos. Você tem modelos de computadores completos, destinados para você que precisa um grande espaço, né, com um HD enorme, onde você pode armazenar muita coisa. Então, existem vários modelos, né? Mas é bom que você consiga compreender esse processo de montagem, justamente para que em situações de problemas, você entendendo o processo de montagem, você saiba efetuar trocas de um componente por outro, né? Um componente que está danificado por outro componente. Então, por isso é importante. Voltando lá à página 13, então nós temos, iniciando nosso estudo pelo gabinete, certo? Ali naquela imagem você tem a imagem da parte traseira do gabinete, onde a gente tem a fonte de alimentação. É imprescindível, todas as fontes de alimentação vêm de fábrica na tensão 220. Por quê? Porque caso você for ligar na 110, não terá problema, certo? Como não terá problema? Não vai danificar a fonte, o computador também não irá funcionar. Mas a fonte não irá ser danificada. Se ela viesse em 110 e você colocasse 220, ao colocar na tomada ela já explodiria. Então, justamente por isso, ela vem sempre na 220. Você vai conectar lá, se a sua energia é 110, ela não vai funcionar. Ou se você está conectando ela diretamente ao sistema de regulador de tensão, né, da energia elétrica, por exemplo, um estabilizador ou um no-break, você vai ter sempre essa saída em 110. Então, mesmo que a eletricidade em seu estado, na sua região, seja 220, conectados os equipamentos, ela sai 110. Então, é necessário você sempre se verificar em relação a isso. Quando você for prestar, quem sabe futuramente, serviços relacionados a consertos, a substituição de alguns componentes por outro, sempre fica atento a esse detalhe. Se o cliente entrega para você esse computador com a tensão 220, é porque na residência dele ele utiliza a tensão 220, certo? Quando você vai na tua assistência, no teu local de trabalho, trabalhar com o mesmo, e lá você utiliza talvez o sistema de regulador de tensão, você vai utilizar ele na 110. Então você baixa o chavezinho e vai utilizar ele na 110. Quando você efetuar a troca daquele componente, você deve lembrar-se sempre de voltar a posição para com que o cliente trouxe. Se é 220, você vai ter que voltar para 220. Porque se ele chegar em casa e colocar na energia elétrica, diretamente na energia elétrica, acontece muito, muitas pessoas não utilizam o estabilizador e o computador fica conectado diretamente à rede elétrica. Então, colocando esse computador diretamente na rede elétrica, a fonte vai explodir. Muitas vezes não é só a fonte, né? Dependendo da situação, pode danificar a placa-mãe, processador e assim por diante. Então, vale a pena ficar atento a isso. A gente segue lá na página 4. Ali na página 4 a gente tem mais algumas informações relacionadas aos tipos de gabinetes, né? Existem gabinetes de todos os valores. Tipo case mold, né, que é um gabinete estilizado, onde você pode, muitas vezes ele é de vidro, você compra ele estilizado ou o próprio usuário estiliza ele de acordo com o seu gosto, coloca neon, vidro, né, aquele computador que você vê é super personalizado, com luzes, enfim. Esse é o case mold, né, então é um tipo de computador que o usuário personaliza o mesmo e muitas vezes ele já vem com uma certa personalidade, com certos detalhes já de fato. Seguindo, ainda na página 4, você pode muito bem montar um micro dentro de um armário, de uma gaveta ou até mesmo dentro de uma caixa de pizza. Então, o que isso quer dizer? Que tendo os componentes, você tendo a fonte de alimentação, né, a fonte de alimentação, nós temos a placa-mãe, nós temos os principais componentes, o HD, nós temos o processador, sistemas de ventilação. Você pode montar em qualquer lugar um computador. Se quiser montar um computador em uma parede de uma residência, eu posso montar, né, simplesmente. Por quê? Tenho que ter apenas um conjunto desses componentes, esses conjuntos trabalham de forma interligada e eu posso... desde que alguns fatores primordiais, como principalmente refrigeração, né, condições de refrigeramento para o processador, o meu computador vai funcionar normalmente. Ele está dentro daquela caixa justamente porque é uma forma mais acondicionada de você colocar esses componentes. Prova disso é o computador se comparado ao notebook, se comparado a um netbook, que é menor ainda. Tudo isso você consegue alojar em um pequeno espaço, em vários espaços, né? Temos um tablet, não são todos os componentes que estão num computador normal, né? Num desktop normal, você vai encontrar num tablet, mas os principais sim. Então você consegue compreender que tendo os componentes principais, você consegue estabelecer a computação em qualquer local, né? Como se estou ali até mesmo dentro de uma caixa de pizza. Então, seguindo ainda na página 4, nós temos agora uma abordagem a respeito das ferramentas. Se você quer fazer a manutenção do seu computador, ou quem sabe prestar serviços ligado a isso, um ferramental é muito importante, né? Um bom ferramental, ele vai inicialmente desde uma chave de fenda, uma chave Philips, né? De boa qualidade, preferencialmente chave Philips com ponta imantada, aquela ponta onde você coloca o parafuso e ela fica grudada, porque é um imã, né? Então muitas vezes locais de difícil acesso, onde a sua mão não consegue chegar, ela é muito útil. E você tendo essas ferramentas de boa qualidade, não são custos tão elevados, mas garante um profissionalismo melhor, né, na execução justamente dos seus serviços. Lá na página 5 nós temos essa comparação entre uma ponta de chave barata, que ela se desgasta muito facilmente pelo uso, e a ponta de uma chave de melhor qualidade. Você dificilmente conseguiria remover um parafuso bem apertando, usando a chave da esquerda, enquanto a chave da direita conseguiria removê-lo sem problemas, né? Bem visível essa questão. Lá na página 6 ainda, seguindo esse processo inicial, nós temos esse conjunto, que é um conjunto bem tradicionalmente usado, onde você tem um cabo e você consegue conectar com várias chaves de fenda e várias chaves Philips, né? Todas elas imantadas, de acordo com o parafuso que você vai colocar ou remover. Iniciando agora a parte de montagem. Então, como diz ali na página 7, preparando o terreno. Então, primeiramente, remova as tampas, né, do gabinete. A tampa do painel ATX é um modelo tradicional, né? Ao lado das aberturas dos exaustores, cada placa mãe utiliza uma combinação própria de conectores, de forma que o que vem com o gabinete é inútil, já que nunca combina com os conectores da placa mãe, né? Então muitas vezes aquele kit que vem junto de conectores serve para você conectar os componentes, mas muitas vezes, se você está comprando os equipamentos de forma separada, um exemplo, aí eu comprar a placa mãe, conectores são os locais onde você conecta, né, os parafusos, né? Eu comprando a placa-mãe, eu vou ter uma combinação diferente, né? Então muitas vezes aquele que vem junto com o gabinete se torna inútil. Lá na página 8 nós conseguimos compreender isso melhor, né? Ali você tem os modelos de conectores, ele serve então para fixar a placa-mãe e os outros componentes. Dependendo da marca ou modelo, podem ser usados pinos plásticos, como os da esquerda, encaixes como os da direita, né? Então, de acordo com a placa-mãe, é utilizado esse tipo de componente. O conjunto com os parafusos e espaçadores necessários deve vir junto com o gabinete, ele é chamado de kit montagem, ou também ele pode vir junto com a placa-mãe. No entanto, a placa-mãe, ela vem somente os engates, né, os pinos relacionados à placa-mãe, né? Você precisa de mais parafusos para fixação do HD, para fixação do CD, DVD, enfim, né? Então é necessário utilizar uma boa parte dos parafusos que vem junto, até mesmo os parafusos de fixação das tampas do gabinete, né? Tudo isso vem junto e é necessário você utilizar. Ainda na página 8, nós temos então as placas ATX possuem normalmente 6 furos para parafusos e mais 2 ou 3 pontos de apoio adicional. É necessário que você sempre, ao colocar a placa, né, você vai ter uma furação lá no gabinete específica, né, locais onde fixar a placa, e você olhe bem certo a posição correta da placa, que ela deve ficar dentro do gabinete. Posteriormente a gente vai ver isso melhor em imagens, você tem nas videoaulas também uma parte desse processo. E você tendo ideia de como você vai fixar, você já consegue fazer a furação e a instalação desses componentes. Uma dica para que você consiga localizar, como tem vários furos no gabinete, você, como a gente vê lá na página 9, você coloca uma folha, né, na parte de baixo da placa-mãe, e nos pontos aonde que vai, né, onde que você parafusa, você pega uma caneta e faz um X, né, faz um risquinho, né, automaticamente você vai ter a folha já com os pontos certinho aonde você vai fixar no gabinete. Isso ajuda no processo de você encontrar o local mais apropriado para fixação da placa dentro do gabinete. Obviamente, com o passar do tempo, você consegue fazer isso olhando o modelo, você já vê como você vai instalar de forma automática. Mas, inicialmente, são alguns macetes que você pode utilizar para conseguir fazer com eficácia esse processo de instalação da placa-mãe dentro do gabinete, ok? Seguindo, na página 10, que é os conectores do painel, né? Aquele painel frontal do gabinete, onde vai ter o botão de ligar, onde tem muitas vezes entradas USB na parte frontal do gabinete, ok? Esses componentes é ideal você colocar já antes de fixar a placa-mãe dentro. Então eu mais ou menos eu localizei a furação de como eu vou colocar essa placa-mãe dentro do meu gabinete. Agora eu vou fixar esses componentes, né? O botão reset, esses fios, né? Esses conectores diretamente, né? Na placa-mãe antes de eu fixar ela dentro do gabinete. Então, como diz lá na página 10, antes de instalar a placa-mãe, você pode aproveitar para encaixar os conectores do painel frontal do gabinete e das portas USB frontais, que são muito mais fáceis de encaixar com a placa-mãe ainda sobre a mesa do que com ela já instalada dentro do gabinete. Então, justamente por fatores de iluminação também, é imprescindível que você faça esse processo antes de instalá-la dentro do gabinete. Não existe uma padronização nos contatos do painel frontal, isso varia de cada fabricante. No entanto, sempre você vai ter, na placa-mãe, por exemplo, você quando adquire ela, você vai ter um diagrama que demonstra bem certinho como você vai fixar, né, esses conectores. Quais são os conectores? Em modelos tradicionais, né, nos gabinetes ATX, a gente tem 5 tipos de conectores. O Power SW, que é o botão de liga e desliga. O Reset, que é o botão de resetar, né, para você reiniciar o sistema. O Power LED, que indica que o micro está funcionando, né, que o microprocessador está em funcionamento. E nós temos o HD LED, que mostra a atividade do HD, né? Então, geralmente, você vai ter esses tipos de conectores. O que são conectores? São esses pontos que você vê lá na página 11, que você conecta naquele local, ali logo abaixo, na placa-mãe. Para que a placa-mãe vai dar informações, exemplo, informações se o HD está funcionando, é aquela luzinha frontal lá do gabinete que fica piscando, o processador também, uma outra luz, geralmente vermelha. Outra informação que eu posso passar daquela tela frontal do gabinete à placa-mãe, o botão liga e desliga, eu aperto o botão, essa informação vai passar por esse conector e vai fazer com que o sistema se desligue. Tudo isso vai estar conectado ali, mesma coisa com o botão reset. Então, cada um dos contatos é formado por 2 pinos, um positivo e um neutro nos conectores. O fio colorido corresponde ao positivo e o branco sempre será um neutro. Tanto os 2 botões quanto o speaker, que usa um conector de 4 pinos, embora apenas 2 sejam usados, não possuem polaridade de forma que podem ser ligados em qualquer sentido. Os LEDs, por sua vez, precisam ser ligados na polaridade correta, caso contrário não funcione. Os LEDs são as luzinhas que piscam indicando o funcionamento do HD, indicando o funcionamento do processador. Quase sempre a própria placa traz uma indicação resumida, né, detalhada, indicando inclusive as polaridades. Mas em caso de dúvidas, você pode dar uma olhada no manual, né, que vem junto com a placa, naquele diagrama é bem visível. Como você pode ver ali abaixo, naquela parte branca você vai conectar isso. E geralmente ali ele já diz a parte positiva e negativa na própria placa. Você consegue visualizar isso, né? Você pode ver que há um sinal de mais na extremidade da placa, né? Então a gente sabe que nessa parte mais extrema desses conectores vai ser a parte positiva. Portanto, do outro lado é a parte negativa. Lá na página 12, nós temos esse diagrama que geralmente vem com a placa-mãe. Então ali já ajuda a você identificar como é que você vai fazer, né? Então ali nós temos a parte positiva, onde você deve colocar o botão liga e desliga. O PWRSW é o botão liga e desliga. O reset é o botão de reinicialização e assim por diante. Então vale a pena você ficar atento a isso. Caso você tenha dúvidas nesse processo, você consegue visualizando esse manual, você consegue verificar qual é a forma correta de você instalar esses conectores. Então, muitas vezes você está realizando um teste e você está montando talvez um processador, quer testar o processador, mas não quer colocar ele no gabinete. Você está montando ele na parte de cima, com a placa em cima do gabinete, depois você irá fixar o mesmo, e você não quer conectar o HD, você coloca apenas uma chave de fenda na posição, no local onde iria, obviamente, o conector liga e desliga e o computador se liga, né? Não necessitando estar apertando no botão liga e desliga lá do gabinete. Então, seguindo, lá na página 13, com mais algumas informações, partiremos agora para a instalação dos headers USB frontal. Então, como você deve saber, geralmente, né, nos desktops, no gabinete, na parte frontal, além do botão liga e desliga, você tem aquele local não somente para as conexões USB, mas também para cartão de memória, enfim. Esses locais, né, você também conecta diretamente na placa-mãe, né? Então, como você pode ver, ali na página 13, tem aquela imagem da direita, aonde você consegue ver a parte interna da parte frontal, né? Ali você tem essas conexões, e do outro lado tem ali o botão liga e desliga, tem as conexões de entrada USB, e na imagem que você está lendo é a parte de dentro. Então, essas conexões vão deste ponto até dentro da placa-mãe, são conectadas dentro da placa-mãe. Então, como diz lá na página 13, em seguida temos os conectores das portas USB frontais, também conectados diretamente na placa-mãe. Eles precisam ser encaixados com atenção, pois inverter os contatos das portas USB, colocando o polo positivo de alimentação na parte negativa, vai fazer, né, com que pendrives, cartões de memórias ou outros dispositivos USB sejam conectados ali, possam ser queimados, né? Então vale a pena você ficar atento a isso, cuide muito atenção da parte positiva e negativa na ponta do cabo, geralmente, né, na maioria das vezes ele cita a parte positiva, a parte negativa. Então, a hora que você vai plugar ele, lá na placa-mãe também tem essa informação, parte positiva, parte negativa, e você deve conectar de forma correta, né, para que você não tenha nenhum problema. Os conectores USB na placa-mãe são conectores de 9 pinos, facilmente reconhecidos. Cada porta USB utiliza 4 pinos, 2 para alimentação e 2 para dados, sendo que dentro de cada par, um é positivo e o outro é negativo. E o nono pino do conector serve apenas como orientação, né, indicando o lado referente aos dois fios pretos, referente ao polo neutro do par. Seguindo lá na página 14, então, ali você consegue visualizar melhor através da imagem, pode ver que ele conta, né? Ali nós temos as entradas USB, você pode ver que primeiramente a gente tem lá data negativa, data positiva, ou seja, uma porta USB positiva e negativa. Você vai ter naquela parte azul mais embaixo, na placa-mãe, lá você irá conectar, lá tem a indicação do local correto aonde você deve fazer essa conexão, e posteriormente você faz a conexão da segunda porta e assim por diante. Então, cada header USB inclui 2 portas. Uma placa-mãe com 12 portas USB normalmente inclui 4 portas no painel traseiro e mais 4 headers para a conexão das portas frontais. Então, 8 conexões USB. Varia muito, né, de modelo para modelo, né? Muitos têm apenas 2 entradas USB na parte frontal. Alguns têm 3, 4, então isso varia muito. Seguindo ainda nosso estudo, existem ainda diversos tipos de suporte com portas adicionais, leitores de cartões e outras coisas, né, que são conectadas a essa parte frontal. Ali na página 15 você já pode ver, né, uma porta USB já conectada, né? Então nós temos a parte vermelha inicialmente e ao fim a parte preta, né, o conector preto, e ao meio a parte negativa e posteriormente a positiva, né? Mas quanto a isso não tem problema, porque você vai ter sempre essas indicações, né, serão sempre descritas lá na placa-mãe. Dentro de cada header, então, a ordem sempre vai ser a seguinte: VCC, que é o vermelho inicialmente, o data negativo que vai ser sempre na cor branca, o data positivo, que é na cor verde, e posteriormente o GND, que é o preto. Então, não tem muito segredo, né? Basta você seguir essa ordem e conectar, que você vai ter a entrada USB funcionando normalmente. Ligue primeiro os pinos da porta 1 para não arriscar, né, misturá-los com as da segunda porta. Então, uma dica bem interessante. Pega desde os conectores USB da parte frontal do gabinete, separe um por vez e faz a conexão. Posteriormente, pega outro, né, para não ter problema de você pegar a parte positiva de uma porta USB com a porta negativa de outra porta USB. Com certeza vai danificar o equipamento que você vai conectar nesse local. Seguindo ainda o nosso estudo, a gente tem ali a informação, né? A partir de 2007, a ASUS passou a fornecer agrupadores para os conectores. O que são esses agrupadores? Lá na página 16 você consegue visualizar melhor. Então, os agrupadores dos painéis e das portas USB frontais junto com as placas, eles são práticos, pois ao invés de ficar tentando enxergar as marcações na placa-mãe, você pode encaixar os conectores de suporte, né, como se fosse, por exemplo, um T de uma tomada elétrica, né? Você conecta primeiro ele nesses locais e posteriormente você só coloca todos de uma única vez na placa-mãe. É uma forma bem interessante, mas no final ali da página 16, nessa segunda imagem, você consegue visualizar melhor isso, né? Então, pode ver ali, sempre seguindo essa ordem, VCC, né, vermelho, posteriormente data negativo, branco, data positivo, verde, e para finalizar sempre essa sequência, você vai ter o GND na cor preta, ok? Então, essa, só para ressaltar, é a conexão das portas USB, né? As portas USB, onde você coloca o pendrive, onde você coloca uma série de outros dispositivos, né? São conectados por entradas USB. Seguindo agora na página 17, com mais componentes. E agora, o componente fundamental e principal em um computador, que é o processador. O processador, né? A gente já viu vários outros componentes, já vimos os conectores de entrada, né, onde que você liga, desliga o computador, vimos também os conectores para conectar as entradas USB, vimos antes disso ainda a fonte de alimentação, que tem a importância de dar mais segurança aos componentes dentro do computador, né, evitando problemas relacionados à carga de tensão. E agora a gente vai ver o principal componente dentro de um computador, que é o processador. O processador é considerado o cérebro, né, do computador. Ali que são passadas todas as informações, são processadas neste equipamento. Qualquer movimento do mouse que você faça gera uma informação, e essa informação ela é passada por esse cérebro, pelo processador. Então ali ele cita na página 17 que você pode instalar ele antes de fixar a placa-mãe dentro do gabinete. Você pode instalar esse componente ainda com a placa-mãe fora do gabinete, certo? E os processadores, eles são ligados a todos os componentes da placa-mãe. Então, como a gente citou a questão do mouse, teclado, todos os componentes, as informações geradas e obtidas e recebidas, ou seja, no caso de informações vindas de um teclado, né, informações do mouse, informações de um DVD que está rodando no aparelho de DVD do computador, todas essas informações são processadas por esse componente, né? Então, e como que é feito isso? É uma série de pinagens, né? É um equipamento que tem vários pinos, e esses pinos, você conectando ele, né, de forma automática na placa-mãe, ele faz uma ligação, né, através de um circuito que a placa-mãe tem, que ele tem conexão, interligação com todos os componentes que estão na placa-mãe. Como se deve fazer a instalação do processador, né? O primeiro passo é você colocá-lo, essa plaquinha, né? Posteriormente a gente vai ter mais imagens para você conseguir compreender melhor esse equipamento no local, né, indicado na placa-mãe, né? Onde posteriormente vai o cooler ali, é uma parte muito visível. você coloca ele nesse soquete e ele se encaixa de forma automática. Há um tempo atrás tinha alguns modelos que o processo de instalação dele era um pouquinho complicado, porque tinha que acertar a pinagem dele, esses vários pinos, com os furos, né, com os locais que estão no soquete, e dependendo de como você forçasse ali, poderia danificar. Hoje ele entra de forma automática, não necessita fazer nenhuma força, você só coloca ele alguns milímetros acima, né, e vê que ele vai se encaixar com aquela furação e simplesmente solta. A própria força da gravidade, né, como você vai poder ver ali posteriormente numa leitura mais aprofundada, a própria força da gravidade faz com que ele se encaixe de forma perfeita. Seguindo lá na página 18 ainda, você não precisa fazer nenhuma pressão, né, como a gente citou, a própria ação da gravidade é suficiente para encaixá-lo no soquete. E é muito importante você ter cuidado, né? Como se trata do cérebro do computador, esse conjunto de pinos, caso você promova alguma avaria no mesmo, entorte o mesmo, então deve-se ter um cuidado muito especial com esse componente, não tentar forçar se ele não encaixou, muitas vezes está colocando ele do lado errado, então ele se encaixa de forma natural e, como diz ali, danos aos pinos do processador são desesperadores, pois é muito difícil desentortar eles, né? Muitas vezes você perde o processador justamente por alguns pinos terem se entortado. Você vai tentar desentortar o mesmo e acaba entortando outros, quem sabe até quebrando alguns pinos, e torna totalmente inútil o seu processador. Então, muito cuidado em relação a isso. Se alguns pinos forem entortados, sobretudo pinos mais nas laterais, você pode tentar desentortá-los usando uma lâmina, tentando deixá-los alinhados com os outros daquela fileira, né? Porque senão ele não vai encaixar. Se tiver um que está meio torto, o processador não se encaixa, ok? Na página 19, você consegue visualizar melhor, né, esses pinos que a gente citou, né? Pode ver que são vários pinos e todos eles são conectados, né, neste soquete, ok? Agora lá na página 20, nós continuamos ainda com o processador, você tem mais imagens para que você consiga compreender a instalação dele. Você pode ver esse conjunto de pinagem, vários pinos, e esses pinos são alocados sobre esse soquete, sobre essa base, de forma automática. Na página 21, nós temos já ele encaixado ali, e posteriormente você encaixar, você firma ele através de uma alavanca. Lá na página 22, você consegue compreender melhor esse processo, né? Aonde, através dessa alavanca, ele se prende e se fixa de forma total, né, sobre o processador, né, deixando ele firme ali. Posteriormente, a gente vai ainda para outras etapas, né? A gente não terminou ainda de instalar o processador. Por quê? Posteriormente, temos que aplicar a pasta térmica e, posteriormente, o cooler. Pasta térmica. Talvez você não tenha conhecimento, mas é um elemento fundamental no processo de montagem do processador. Como o nome já diz, pasta térmica tem a função térmica. Por que a função térmica? De manter, né, de garantir que o processador não irá superaquecer. Como assim superaquecer o processador? O bom desempenho do processador depende de vários fatores, né, ligados à sua capacidade de processamento, mas se ele estiver superaquecido, ele irá perder a sua capacidade de processamento. Então, grandes tecnologias sempre são desenvolvidas visando focar o resfriamento do processador. Tanto que sob esse processador vai o cooler, né, que é aquele ventiladorzinho que tem a função de refrigerar, sim, o processador, evitando um superaquecimento. Então é muito necessário que a gente está sempre atento a questões de ventilação do seu computador. Ele está no local aonde ele é bem ventilado. Muitas vezes você pode ver no seu gabinete que ele tem uma parte aonde tem a ventilação, aquela parte furada, e aquela parte fica contra uma parede, contra um local que impede a ventilação. Você está prejudicando o funcionamento do seu processador, né? Porque ele necessita refrigerar, e isso é muito importante. Outros fatores que podem influenciar é o excesso de poeira, acúmulo de sujeiras, que com o passar do tempo vai se acumular naquela região, vai impedir muitas vezes a velocidade do cooler com que ele funcione, de uma maneira mais rápida, muitas vezes até o travamento do cooler, né, simplesmente aquele ventiladorzinho travando, vai fazer com que o processador superaqueça e danificar o processador. Então é necessário ficar atento a isso. E voltando para a questão da pasta térmica, essa pasta térmica ela é aplicada sobre o processador, justamente tem a função de prevenir esse superaquecimento, né, combinado com elementos de ventilação, ou seja, né, o cooler e outros fatores, né, como a gente citou, ele vai garantir com que ele funcione perfeitamente. Então, acompanhando conosco na página 23, onde diz o seguinte: usar uma pasta premium baseada em algum composto metálico normalmente reduz a temperatura de operação do processador em 2 ou até 3 graus em relação a usar alguma pasta branca genérica. Então, muitas vezes vem junto com o processador uma pasta, um pequeno sachê onde você aplica essa pasta. Alguns processadores já vêm com uma espécie de pasta mais emborrachada, já aplicada sobre o processador. Mas, quem sabe, dependendo do processador que você está utilizando e para você maximizar a capacidade do mesmo, é necessário você remover aquela pasta e utilizar uma pasta de melhor qualidade, né, que você pode comprar facilmente pela internet. Essa pasta, você aplicando, você consegue, em relação a uma pasta genérica, uma pasta similar, como diz ali, uma redução de até 3 graus em relação a uma pasta similar. Seguindo lá na página 24, você tem uma imagem já da aplicação, né? Pode ver que é feito uma aplicação de uma forma bem fina, né, sobre o processador. Como diz lá, independente do tipo escolhido, a ideia básica é passar uma fina camada de pasta térmica cobrindo todo o dissipador do processador. Se você simplesmente esparramar um montinho de pasta sobre o processador, a pressão exercida pelo cooler vai se encarregar de espalhá-la cobrindo a maior parte. No entanto, não vai ser uma aplicação perfeita. Então, se você tem tempo de, com a ajuda de uma espátula, fazer uma aplicação fina, você pode ver ali na imagem que ela encobre toda a superfície do processador de uma forma bem homogênea, né? Bem esparamada. Lá na página 25, seguindo ainda com essas informações a respeito da pasta térmica, caso você prefira utilizar sua própria pasta térmica, como citamos, você deve remover, caso ela venha com alguma pré-aplicada no cooler, e você remove ela facilmente com álcool. Alguns computadores vêm com alguma espécie de elastômero, né? Não é tão eficiente quanto uma pasta térmica, e tem a desvantagem de ser descartável. Geralmente, quando você vem de fábrica já o computador, alguns modelos, obviamente, ele já vem com essa tipo uma borracha que substitui a pasta térmica. Não tem a mesma funcionalidade, obviamente que não, mas como sabemos, por fatores de custos, muitos fabricantes, né, não de primeira linha, utilizam esse tipo de material. Então, se você se deparar com este componente, tanto no processo de manutenção, ou quem sabe assim que você compre o computador, você verifique que ele tem o elastômero e não uma pasta térmica, o ideal é você fazer a remoção dele, utilizar uma pasta térmica adequada. Ao desmontar já o cooler, uma parte dele, como estamos, vai ficar despedaçada. Então, não utilize a pasta térmica sobre essas partes restantes que ficou desse componente. Remova todo ele para posteriormente aplicar a pasta térmica. Momento interação. Nós trazemos agora o nosso primeiro momento interação dentro da Rádio Web número 1 do curso de montagem e manutenção de computadores. A Rádio Web, caso você não saiba, é o momento onde a gente traz a dúvida de um aluno relacionado àquilo que nós estamos estudando. Essa dúvida é compartilhada com todos vocês, bem como a resposta da mesma. E eu trago aqui inicialmente a dúvida do David Silva, de São Paulo, capital. E a dúvida dele é a seguinte: o que consiste o overclock? Isso é seguro? Posso realizar em meu computador? Nós citamos anteriormente um pouco desse processo. Esse processo consiste em usuários tentar maximizar a capacidade dos componentes. Então, aumentar a capacidade do processador, aumentar a capacidade da memória. Hoje se utiliza técnicas de overclock para aumentar a capacidade da placa de vídeo. Então, é um sistema, hoje é mais tratado como hobby, existem inclusive campeonatos relacionados a overclock, onde os usuários tentam maximizar ao máximo a capacidade daquele processador específico, com técnicas que eles mesmos desenvolveram. Mas esse processo consiste no seguinte, para você, David, e talvez outros que não saibam, é em potencializar o processador, potencializar a memória, potencializar a placa de vídeo, como nós citamos, mas de que forma é que eles fazem esse processo de potencialização? Eles alteram, né, de forma manual ou através de algum software, né, a capacidade e a velocidade desses componentes. Essas alterações, elas têm base na voltagem de energia que esses componentes recebem. Eles aumentam essa voltagem, eles aumentam e modificam as funções relacionadas aos cluques de barramento, que aumentam a capacidade. Então, são algumas das técnicas que eles utilizam para aumentar a capacidade do processador. Mas aí, com certeza, vem a dúvida: como assim aumentar a voltagem, aumentar e modificar os cluques de barramento? Isso não vai danificar o meu processador? É um risco que se corre. Então, é necessário que o usuário saiba os limites dessa técnica, saiba até onde é possível. É importante lembrar que alguns processadores, principalmente, não aceitam essa técnica. No entanto, alguns fabricantes até desenvolvem processadores para aguçar a técnica do overclock, né, onde ele pode potencializar ao máximo o uso do mesmo, né, o uso do processador. E é algo bem, pode-se dizer, interessante. Muita gente que adentra essas técnicas acaba se fascinando e incrementando e personalizando suas máquinas, justamente para obter o melhor benefício possível. Em relação a se isso dá certo, como o David questionou, posso realizar isso em meu computador? Obviamente vai variar do processador que você possui, da memória que você possui, justamente porque alguns não permitem que você faça isso. E mesmo que alguns permitam, você deve pesquisar, é necessário você verificar. Hoje existem grupos relacionados a essa técnica, onde você consegue verificar técnicas que já foram realizadas com aquele mesmo processador, para verificar se dá certo ou não, verificar se essa informação é segura, porque muitos usuários e praticantes podem citar que isso dá certo. No entanto, em alguns limites específicos, se você ultrapassar esse limite, você pode danificar esse componente. E todos esses processos são muito ligados ao processo de refrigeração. Por quê? Porque ele, aumentando a capacidade desses componentes, obviamente vai aumentar o aquecimento, o superaquecimento do mesmo. Então, muitas vezes, acompanhado dessas técnicas, você vai ter que fazer substituições de cooler, implementação de exaustores, tanto de entrada como de saída dentro do gabinete. E em casos mais avançados de overclock, você tem sistemas de refrigeramento à base de nitrogênio líquido, né? A gente sabe que o nitrogênio líquido, ele consegue se levar a temperaturas extremamente negativas, para que com isso ele possa maximizar a capacidade, né, então, do processador. Se não tivesse sistema de refrigeramento, ele chegaria a 100 e poucos graus, aquele processador. E aí, com o nitrogênio líquido, ele consegue manter uma temperatura baixa desses componentes, né? E não somente, como é um sistema de refrigeramento, não somente no processador, mas ele tende a refrigerar todos os componentes. Então, se você for pesquisar na internet técnicas de overclock baseadas em processos de refrigeramento líquido, né, através do nitrogênio, você vai ver que são grandes sistemas, né, principalmente campeonatos ligados a isso. É algo bem interessante que está cada vez mais aguçando a ideia de usuários que buscam, através de componentes simples, maximizar e muitas vezes multiplicar a capacidade desses componentes. Então espero que eu tenha retirado sua dúvida em relação a ser seguro ou não. Obviamente vai depender dos componentes que você tem e do limite que você for estabelecer. Você muitas vezes você vai tentando, sempre na ânsia de querer obter o máximo de resultado, você vai vir a danificar o seu componente, o seu processador, a memória, enfim. Então espero que eu tenha retirado sua dúvida. Lembrando a todos os demais alunos, caso tenham dúvidas, basta utilizar os canais de atendimento e sua dúvida pode estar aqui sim em uma nova versão de uma rádio web, tendo em vista que essas dúvidas, elas são provenientes, como essa dúvida do David, são provenientes dos canais de atendimento. Então, utilize os canais de atendimento e sua dúvida pode estar aqui em uma nova edição de outra rádio web. Seguindo lá na página 26, ainda com essas informações, nós abordaremos agora a instalação do cooler, né? O cooler que é o ventiladorzinho que vai ficar sobre, né, o processador, sobre a pasta térmica. Então a gente vai ver algumas informações a respeito da instalação, né, a forma de instalação correta. Ali cita, né, na página 26, como é feita a fixação dele através de uma gaiola plástica em torno do processador. Os pinos de encaixe ficam na gaiola que é presa à placa por 2 ou 4 parafusos e pode ser substituído em caso de quebra. O cooler é encaixado através do sistema de alavanca, onde você encaixa a presilha dos dois lados e usa a alavanca presente no cooler para prendê-lo ao soquete. É um modelo muito utilizado na placa AMD, certo? Basicamente, existem vários tipos de modelos, né, de fixação, mas todos são muito simples, né? Muitos são com apenas soquetes, uns você utiliza esse sistema de alavanca, como a AMD. Seguindo lá na página 27, a gente consegue ver mais algumas imagens para que você consiga compreender esse processo de instalação. Então, como citamos, varia de fabricante para fabricante. Nós temos aqui o modelo AMD na parte de cima, a fixação dele, onde você pode ver que existe aquela presilha onde você encaixa. No 775 Intel a gente já tem uma espécie de alavanca para fazer a fixação do mesmo. Enfim, são várias as formas de fixação do processador. Na página 28 nós temos uma imagem um pouco mais avançada para você verificar essa presilha, né, como é feito o engate. As presilhas utilizam um sistema de retenção peculiar, girando o prendedor no sentido horário, o sentido oposto à seta em baixo relevo, você o deixa na posição de encaixe, pronto para ser instalado. Girando no sentido anti-horário, o prendedor se solta, permitindo que você retire o cooler. Né? Bem tranquilo essa parte da instalação do cooler. No entanto, você deve sempre fazer isso com muita cautela, porque algum esforço para pressionar essas presilhas na alavanca pode implicar em você danificar a placa-mãe, né? Porque ela não é um material assim tão resistente. Então, é necessário você verificar com atenção, não usar muito a força, né? Utilizar mais a parte técnica para você colocar esse equipamento, que se você tentar colocar ele e pressionar o mesmo, pode ter problemas. Uma forma correta de você fazer essa instalação é, quando existem 4 presilhas, né, não pressionar as 2 presilhas de um lado e posteriormente as do outro. Tente imaginar um X, né, como são 4, você fixa uma que está numa diagonal e a outra na outra diagonal, né? Então se você fixar 2 de um lado para depois fixar as 2 do outro, você vai ter que exigir mais força e isso pode acabar danificando, né? Você tem essa exemplificação lá na página 29 que demonstra isso, né? Então tente imaginar um X e primeiro uma diagonal e posteriormente outra diagonal. Lá na página 30 ainda a gente segue com mais algumas imagens, né, da parte de fixação do cooler sobre o processador. E é um, né, dependendo do processador, você vai ter vários modelos de cooler. É necessário, aqui nós já vamos adentrar na parte de instalação da alimentação agora do cooler. Como você sabe, e você pode visualizar naquela imagem, você tem o cooler e aqueles fios já conectados na placa-mãe, né? Então a placa-mãe vai alimentar a energia do mesmo. nós temos vários tipos de pinagem, né, para você fazer essa conexão. A gente tem pinos, suportes, aliás, de 3 pinos, de 4 pinos. Então, posteriormente à instalação do cooler, deve ser feito a instalação dos elementos, né, dos conectores de alimentação. Na página 31 a gente tem mais informações. As placas atuais oferecem pelo menos 2 conectores de alimentação, uma para o cooler do processador e outra para a instalação de um exaustor frontal, né? Ou seja, um exaustor que fica dentro do gabinete, que também ajuda no processo de ventilação. Mais para frente a gente vai ter mais imagens para que você consiga compreender e localizar onde isso fica. Muitas placas oferecem então 3 ou 4 conectores, facilitando a instalação de exaustores adicionais. Então, muitas vezes você quer ampliar o processo de refrigeração do seu computador e você pode colocar exaustores auxiliares, né, que vão ajudar na circulação de ar por dentro do gabinete. Outra coisa que deve se lembrar, como ele puxa o ar para dentro do gabinete, ele vai puxar também impurezas. Então, não se assuste se você pegar o seu computador que era novinho há 3 meses atrás, você abrir ele e se deparar com uma grande quantidade de sujeira, poeira, e é necessário sim você fazer a manutenção dele, a limpeza do mesmo é muito importante. Limpeza feita de que forma? Você utilizar materiais adequados. Muita gente utiliza até mesmo um secador de cabelo na posição frio, né? Não na posição quente, que vai danificar, para tentar expulsar essa poeira que está alocada nos locais. Com a ajuda de uma escova de dentes, muitas vezes, de cerdas bem macias, também ajuda nesse processo de limpeza. Desde que, obviamente, seja feito de uma forma mais cautelosa possível, para não danificar nenhum componente. Mas de qualquer forma os exaustores são muito importantes. E como diz aqui, os exaustores são conectados à placa-mãe e você pode colocar mais exaustores do que vem de fábrica. Geralmente os gabinetes ele vem com um exaustor apenas e o cooler, né, no processo de refrigeração. Um problema que temos no Brasil agora, aqui ainda citando ainda a questão do processador, um dado bem importante, é que alguns vêm com adesivo sobre o processador ou sobre o cooler. Esse é um tipo um selo de garantia. Lá na página 32 você irá compreender melhor isso. Como você pode ver na foto, os adesivos formam uma cratera de área sem contato com o cooler. Em torno deles, para amenizar o problema, você acaba tendo que usar mais pasta térmica, que também não é ideal, né? Então, o que deve se fazer em relação a isso? Sabe que você retirar o selo, você pode perder a garantia. Então vale a pena você verificar, ao você comprar aquele processador, você verificar a possibilidade de troca, mesmo você removendo o selo, é possível, porque eles possuem um número de identificação. Mesmo sem esse selo é possível você realizar a troca, mas você sabe, né? É uma coisa que é necessária você verificar antes. Removendo estes selos, a funcionalidade aumenta e muito, né, do seu processador. Não sei porquê, mas ainda algumas empresas, né, hoje ainda, por mais que isso seja uma coisa bem antiquada, ainda produzem alguns tipos e modelos de processadores com esses adesivos que acabam dificultando o funcionamento do mesmo, né? Ele acaba perdendo a capacidade de refrigeração pela pasta térmica e pelo cooler que está instalado sobre o mesmo. Na página 33, nós abordaremos os conectores, né, que nós estávamos comentando, onde você vai trazer a fonte de alimentação, de energia, para aquele cooler que está sobre o processador. Então, com relação à alimentação, existem 2 tipos de conectores. Para o cooler, além do conector tradicional, com 3 pinos, existe o conector PWM, que possui 4 pinos. Qual a diferença entre eles? O conector de 4 pinos é perfeitamente compatível com coolers que utilizam um conector antigo de 3. Você também pode conectar o cooler que utiliza um conector de 4 pinos em placas com o conector de 3 pinos sem risco, ok? Ali nós temos a imagem de um conector de 3 pinos. E como diz lá na página 34, no conector de 3 pinos, dois deles são responsáveis pela alimentação elétrica, né, de 12 volts e o GND, enquanto o terceiro é usado pela placa-mãe para monitorar a velocidade de rotação do cooler, né, o speed sensor. O quarto pino permite que a BIOS da placa-mãe controle a velocidade de rotação do cooler baseando na temperatura do processador, né? Então, se o processador, ao ligar o computador e o processador não estiver quente, ele não vai utilizar a rotação máxima do cooler. Então, é um sistema que maximiza, né, essa capacidade do cooler, de rotação do cooler, e também ocasiona até num consumo menor de energia elétrica do computador. Além do cooler principal, temos a questão dos exaustores extras, né, que já citamos, que são um item cada vez mais importante nos PCs atuais. Alguns exaustores ainda utilizam conectores Molex, aqueles que são utilizados no HD, no leitor de DVD e CD, mas a grande maioria dos de fabricação recente podem ser ligados aos conectores oferecidos pela placa-mãe. Então, em relação aos conectores, da onde vem toda a energia que passa por esse circuito, vem da fonte de alimentação que vem junto, né? Se você já abriu o computador, já viu que passa um monte de fios da fonte de alimentação, vai ligar a placa, e alguns fios da fonte de alimentação vão ligar alguns componentes que ainda a gente não viu, como o HD, né, o leitor de DVD e vários outros componentes. Toda a energia vem da fonte de alimentação. No caso do cooler que está sobre o processador, essa alimentação vem direta da placa-mãe. Lá na página 34, como você pode observar, nós temos 4 conectores presentes na placa-mãe, próximos às portas SATAs, né? As portas SATAs é onde você conecta o HD e o DVD, o leitor de DVD, nós vamos ver isso posteriormente. São aqueles pontos brancos, ali a gente tem um conjunto de 2 de 3 pinos, e à sua esquerda nós temos mais na parte extrema da placa-mãe, né, mais externa da placa-mãe, nós temos 2 de 4 pinos, né? Então, você conectando ali o cooler, você conectando ali os exaustores, vai gerar alimentação ao mesmo. Também deve ficar atento à posição, ali vai indicar sempre a posição correta de instalação, seguindo o procedimento, como você vê, se você retornar lá na página 30, nós temos a sequência correta, né, através de uma imagem que permite você ver a sequência. Num pino de 3, ele iniciando da parte externa para a parte interior com preto, vermelho e amarelo, certo? Mas obviamente você olhando lá na placa-mãe, você terá essa informação necessária e saberá qual o correto, ok? Lembrando que sempre o GND será o preto, né? Então, aonde indicar GND, você coloca, né, o preto, e obviamente toda a sequência estará de forma automática, né, já correta. Dessa forma, então, a gente podemos compreender o processador, né? Também compreendemos a pasta térmica, compreendemos o cooler como sistema de refrigeramento, também citamos os exaustores, né, que são importantes para a ventilação dentro do computador. Citamos também como você fazer a alimentação desses componentes, né, ligando a placa-mãe. Alguns exaustores podem ser ligados diretamente através da fonte de alimentação, porque possui o mesmo tipo de conector que você vai utilizar no HD e no leitor de DVD. Então, varia do modelo que você vai utilizar de exaustor. Agora, nós iremos aprender sobre mais um componente no processo de montagem que é muito importante, que é a memória do seu computador, a memória RAM. Mas antes de nós apresentarmos a forma correta de instalação desse componente, iremos entender um pouquinho do funcionamento da memória RAM dentro do computador, qual é o papel que a mesma desempenha. Então, posteriormente a gente vai obter informações sobre outros componentes, como o HD, que tem a função de armazenar todas as informações, todos os arquivos que você salva ficam no HD, imagens, fotos, músicas, programas instalados, tudo isso fica no HD. A memória é o recipiente de armazenamento temporário. Ou seja, à medida que você está utilizando as informações, digamos que você esteja com o programa aberto, esse programa, as informações relacionadas a esse programa estão na memória, né? Então, você tem um arquivo aberto, essas informações, além de estar salva no HD, você está utilizando essas informações também na memória RAM. Então, é o local onde armazena as informações temporárias de acordo com o que o usuário está utilizando no momento, né? Então, se ele está ouvindo uma música pelo computador, assistindo um vídeo, essa informação está sendo processada e armazenada de forma temporária na memória do computador. Lá na página 35, você, né, pode ver naquela imagem uma memória sendo instalada no slot de memória. E é algo que muitas vezes ela é frequentemente substituída em busca, né? O usuário sempre em busca de aumentar a capacidade de processar informações ao mesmo tempo. Muitas vezes tem um processador bom, processador de 4 núcleos, né? O que quer dizer um processador de 4 núcleos? Que ele divide como se fosse 4 processadores em um. Ele consegue processar muitas vezes 4 tipos de informações diferentes de 4 aplicativos pesados, pode ser dizer assim, ao mesmo tempo. No entanto, somente o processador não vai conseguir obter, né, uma grande performance de aproveitamento se não tiver compatível com ele uma boa memória. Então, muitas vezes é adquirido o computador e o usuário ele tem que aumentar a memória do computador. Um exemplo, quando você compra um computador e esse computador tem lá 2 GB de memória, o que acontece muito frequentemente, você não vai pegar aquela memória que você tem, aquele chamado pente de memória, que está lá na tua placa-mãe, e vai jogar fora e vai comprar outro, né? Muitas placas, a grande maioria, né, obviamente, tem, como você pode ver ali nesse exemplo, a gente tem 2 conjuntos, né, 2 grupos, 2 canais com 4 slots, 4 espaços para memória. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Comprar uma outra memória de 2 GB também e colocar logo naquele segundo slot, né? Colocando naquele local eu vou ter 4 GB de memória. E quando eu vou processar a informação, digamos que eu estou com 2 arquivos em 2 aplicativos pesados, exemplo, CorelDRAW, Photoshop, enfim. Existem vários aplicativos que utilizam muito a memória de um computador. Principalmente programas portables, né? Programas portables são aqueles programas onde você faz todo o funcionamento dele na memória do computador. Ele não fica armazenado no HD. Ele fica apenas salvo, obviamente, no HD, mas a forma operacional, quando você executa ele, é feito totalmente dentro da memória. Então, é necessário ter uma memória, muitas vezes, já mais elevada. Então, nesse exemplo ali, eu colocando 2 memórias, eu terei 4 GB de memória. E a instalação, ela é muito fácil, né? Você apenas abre o slot, pressiona o slot e fecha naquelas presilhas, né? Algo que é muito importante você saber é o tipo de memória que suporta a tua placa-mãe. Existem vários tipos de memória, né? Antigamente se utilizava muito a memória DDR. Obviamente que essas evoluções elas sempre visam uma melhor performance e um melhor rendimento da mesma. Posteriormente a DDR2, há hoje a DDR3, a DDR4, então vale você verificar na placa-mãe se há compatibilidade logo ao lado dos slots, tem informação, se trata de uma DDR1, DDR2, na hora de você comprar, você saber qual que está comprando. Na dúvida, é só você ver a memória que já está presente lá, está bem descrito naquela memória, se ela se trata de uma DDR1, DDR2. Outra forma de você também verificar qual é o tipo de memória que necessita a tua placa-mãe, é verificando a tensão da mesma, né? Então, memórias DDR normal, simples, né, que se utilizava inicialmente, utilizava uma voltagem de 2.5, a DDR2 1.8, né? A DDR3 1.5, né? Então é a voltagem que ela necessita para usar. Então, se a gente sabe que lá está escrito, talvez não vai ter descrito DDR2 mais voltagem 1,8, você sabe que necessita de uma DDR2, ok? Então, como foi citado, a função dela é armazenar as informações que são usadas naquele momento. Quanto mais informação você acessa simultaneamente, né, quanto mais programas você abre, mais você está exigindo da memória, né? Então, o que é muito utilizado, né, você ter dois canais de memória para que a informação seja processada pelos dois canais ao mesmo tempo, dando mais trafegabilidade no processamento dessa informação que está sendo utilizada na memória. Lá na página 36, nós temos mais imagem dos slots, certo? Em placas com 4 slots de memória, o primeiro e o terceiro slot formam o canal A, enquanto o segundo e o quarto formam o canal B. Para usar dois módulos, ou seja, os dois canais, como a gente citou, você deve instalar o primeiro módulo, o primeiro slot e o segundo módulo no segundo. Ou seja, se eu tenho dois pentes de memória, eu vou instalar, se eu quero utilizar dois canais, o primeiro módulo no primeiro slot e o segundo módulo no segundo, populando simultaneamente ambos os canais. Em caso de dúvidas sobre a instalação em alguma placa específica, sempre vale você consultar o manual que vem junto com aquela memória que você adquiriu, que está instalando no seu computador. Então, várias as formas para você identificar qual tipo de memória que vai na tua placa-mãe. Verificando, atenção, DDR lá antiga tinha 2.5, a DDR2 1.8, a DDR3 1.5. Vale lembrar que hoje os mais recentes você vai encontrar somente DDR2 e DDR3, né? Então, somente computadores mais antigos utilizam o modelo DDR de 2,5 volts, ok? Então a gente viu a função desse componente, a instalação dela é muito simples. Simplesmente você retira ela da embalagem e pressiona ela na placa-mãe. Em questão de segundos você tem ela instalada, certo? E indo agora lá na página 38, nós veremos algumas informações a respeito da instalação da placa-mãe, né? Então agora que a gente já montou o processador, já montamos, aplicamos a pasta térmica, já conectamos o cooler sobre o processador, já fizemos a ligação de alimentação do mesmo, o que fizemos também, instalamos a memória RAM, instalamos o painel frontal lá no início, lembra? Aonde você conecta o botão power de ligar, você conecta o botão reset, reiniciar, as portas de entrada, USB, certo? Tudo isso a gente já fez. Obviamente, como a gente citou lá no início, se você quiser fazer todo esse processo com a placa já montada dentro do gabinete, você pode realizar. No entanto, se torna muito mais prático a instalação com ela fora do gabinete. E posteriormente você faz a fixação da mesma, não tem segredo algum, certo? Você faz a fixação dela com parafusos de forma normal. Vale o cuidado para você não pressionar muito os parafusos para não danificar a placa, certo? E posteriormente, né, você ter feito a fixação da placa-mãe, como a gente vê lá na página 39, o próximo passo é ligar os conectores de força na placa-mãe. Praticamente todas as placas atuais utilizam um conector ATX de 24 pinos. E o conector P4 de 4 pinos que fornece energia adicional, reforçando o fornecimento elétrico para o processador e também para o slot. Ao montar qualquer PC atual, você deve utilizar uma fonte de pelo menos 450 watts que ofereça ambos os conectores, tanto esse principal, como você pode ver na imagem, esse maior de 24 pinos e aquele menor que está ao lado de 4 pinos. Aquele menor, como diz ali, ele fornece uma energia adicional reforçando o fornecimento elétrico. Então, Como nós sabemos, a gente conectou anteriormente o cooler, que fica sobre o processador, e a gente conectou ele, a fonte de energia, de alimentação dele, na própria placa-mãe. Nós conectamos também, talvez, alguns exaustores, dependendo do modelo do seu computador. Nós, antes de tudo, instalamos a parte frontal, onde tem desde os LEDs que necessitam energia. E tudo isso vem da onde? Ele tem que vir de alguma fonte de alimentação. Da onde vem essa fonte de alimentação da placa-mãe? Vem da fonte de alimentação que está lá no gabinete, né? Então, é através desse cabo que vai trazer energia para a placa-mãe, para os circuitos da placa-mãe e promover todo o funcionamento. Lembrando, como diz ali, uma fonte de pelo menos 450 watts. É muito importante. Muitos equipamentos se danificam simplesmente por utilizarem uma fonte inapropriada para o modelo. A gente sabe hoje, e já se comprovou, muitas fontes que estão sendo utilizadas hoje, elas, por mais que você vai comprar elas e diz 450 watts, principalmente você consegue observar isso pelo valor que você está pagando. Você sabe quando aquela fonte é muito em conta e você for realizar testes de tensão através de um multímetro, você descobre que ela não fornece mais do que 300 watts. Então vale a pena você ficar atento a isso. E a grande dica, mesmo quando você for comprar esse modelo de fonte, é que você sempre se certifique de comprar uma fonte um pouco maior. Exemplo, se você sabe que você necessita uma fonte de 450 watts, eu vou comprar uma de 500 watts que vai me dar uma margem de segurança para a utilização dos meus componentes. E a fonte não é um elemento muito caro e vale a pena você investir sim numa fonte de qualidade, porque uma fonte que não tem uma boa qualidade, numa situação talvez de uma descarga elétrica ou qualquer outro problema de tensão, ela não conseguirá segurar essa alta tensão e essa alta tensão passará pela placa-mãe, podendo danificar não somente a placa-mãe, né, mas como todos outros componentes que estão ligados a ela. Então, um item muito fundamental que é você investir em qualidade da tua fonte de alimentação. Hoje você consegue comprar uma fonte de alimentação na faixa de 100, 120 reais, você já consegue comprar uma boa fonte de alimentação. Seguindo nosso estudo agora para a instalação de outros componentes. HD e DVD, o HD e leitor óptico. Leitor óptico é o local onde você coloca o DVD, o CD. Esses são outros componentes que eu tenho que montar dentro do gabinete, não é mesmo? Primeiramente, o HD. Qual a função do HD? É armazenar todas as informações. Aonde cada arquivo que você for salvar vai ficar armazenado dentro deste HD, certo? E HD nós temos de diversos tamanhos de acordo com a necessidade do cliente. Nós temos HD hoje da forma mais popular, HD de 160, 320 GB, até HD de 1 Tera, né? Então HD de 1 Tera simboliza um grande espaço de armazenamento. Outra solução muito buscada e encontrada é você colocar dois HDs, um HD externo, obviamente para quem necessita e utiliza um grande espaço de armazenamento. Então, vale saber que alguns gabinetes são espaçosos, o suficiente para que você instale os HDs antes mesmo de prender a placa. Qual é a forma de instalação tanto do HD? Se você for olhar, ele é bem semelhante, o formato retangular. Você instala naquelas baias dentro do HD e ele vai ficar o HD somente, né, dentro da parte interna, e o drive óptico, né, o leitor de DVD e CD, ele vai ficar com a parte frontal, né, a parte da frente encaixada logo geralmente no topo do teu gabinete, para que você, mesmo com o gabinete fechado, né, você tenha acesso e consiga colocar e retirar os CDs, enfim. Dessa forma, como que é feita a fixação? A fixação, ela é feita normalmente, você fixa eles nas baias, através de parafusos, de uma forma bem simples, e posteriormente a gente faz a conexão dos mesmos na placa-mãe e as conexões de alimentação dele. Primeiramente, como é que faz as conexões de alimentação? Da fonte de alimentação, da onde você buscou aquele cabo para alimentar também você vai pegar lá cabos específicos para você fazer a conexão de alimentação do teu HD e do teu leitor óptico. Esses conectores de alimentação são chamados Molex, né? É o mesmo que você vai utilizar para fazer a alimentação do teu HD e do teu drive óptico. Certifique-se que ele está bem encaixado. Muitas vezes, principalmente acontece isso muito com o HD, se ele tem qualquer folga, que ele perde um pouquinho da tensão de energia necessária que ele necessita, você pode provocar travamentos. É bem comum essa situação. Então verifique bem se está bem justo, principalmente ao longo do tempo. Se você costuma, é um computador que se mexe bastante, você costuma retirar e colocar esse cabo de alimentação, ele vai criando uma folga, e é bem importante que sempre se verifique essa questão, né? Muitas vezes é necessário trocar a parte traseira do HD para garantir que não vai existir essa folga entre o conector de alimentação e o HD. Nós fizemos então a conexão fonte de alimentação para com HD e drive óptico. Uma conexão muito simples. Agora nós temos que fazer a ligação desses componentes com a placa-mãe, para que ele se comunique com o sistema como um todo. Como é feito isso? Ele pode ser feito de duas formas, né? Com dois tipos de cabo, aliás. Hoje, tradicionalmente utilizado o cabo SATA ou o cabo IDE, né? O cabo flat, também chamado. Hoje, como citamos, o cabo SATA você vai encontrar na grande maioria dos computadores. No entanto, é comum sim você encontrar modelos utilizando ainda o cabo IDE, certo? Para que você consiga diferenciar um do outro, o cabo SATA geralmente é aquele cabo vermelho de aproximadamente 1,5 cm, 2 cm, geralmente na cor vermelha. E o cabo IDE, o cabo flat, é aquele cabo largo, né? Parece até uma faixa branca, né? Esse é o conhecido cabo IDE. Mas antes disso, antes de verificarmos qual é o tipo de cabo que eu devo utilizar de acordo com a tua placa-mãe, lembrando, na placa-mãe vai dizer claramente se se trata de um cabo SATA ou de um IDE. E você, olhando de forma visual, também vai conseguir compreender isso. O cabo SATA é um conector, o cabo IDE é um conector bem largo, enquanto que o cabo SATA vai necessitar um conector na placa-mãe, né, muito menor. Mas antes disso, outra coisa que vale a pena você ficar atento é em relação aos jumpers do HD e do DVD. O que que isso quer dizer? Para que eu consiga lhe explicar, eu peço que você vá entrar na página 42 e observe a seguinte imagem. Nós temos na parte frontal um HD, certo? Esse HD tem aquela parte marrom ali, onde a gente tem a opção de conexão através de um cabo IDE. Nós temos na outra extremidade a fonte de alimentação, onde você vai ligar diretamente da fonte de alimentação do gabinete. E ao meio deles nós temos uma partezinha azul, esse é o chamado jumper. Você vai configurar esse jumper para de acordo com a necessidade que você irá utilizar. Geralmente HD você vai configurar na opção Master. Master é a principal, ou seja, ele será o seu HD principal. Essa configuração é utilizada geralmente quando você vai conectar dois HDs dentro de uma mesma máquina. Então, se o jumper, se ele estiver na parte direita, será master, ou seja, você estará configurando ele como HD principal. Se ele estiver centralizado, será slave, né, memória secundária. Então, vale a pena você saber isso para você conectar de acordo com a sua necessidade. É um HD principal, é o segundo HD que você está colocando. E como você faz isso? É um simples pininho que você retira dali, né, e coloca, né, na opção que você deseja. Se eu quero tirar da opção master que está, você coloca mais centralizado e ele vai estar tendo funcionamento slave, certo? Mas, na grande maioria das vezes, ele sempre vem de fábrica, sempre na opção master. Então, se você quer utilizar somente CHD, não precisa fazer modificação nenhuma, basta só você verificar que ele está na posição master e você faz a conexão do seu HD. Então, como diz lá na página 42, ao instalar o HD e o drive óptico em portas separadas, você pode configurar ambos como master. Atualmente é cada vez mais comum que placas novas venham com apenas uma porta IDE, com uma porta IDE, o que o obriga a instalar um como master e outro como slave. É comum também que o drive óptico seja instalado como slave mesmo ao ficar sozinho na segunda porta, já deixando o caminho pronto para instalar no segundo HD como master futuramente, de acordo com, como a gente citou, de acordo com a necessidade do usuário. Ao usar então dois ou mais HDs no formato SATA, é importante que o HD de boot, onde você pretende instalar o sistema operacional, seja instalado na porta SATA 1. É possível mudar a configuração de boot através do setup, dando boot através dos outros HDs, mas o default é que o primeiro sempre seja utilizado. A identificação de cada porta vem destacada sobre a própria placa-mãe, né? Então, na foto a seguir, a gente vai ter um exemplo de porta SATA. É aquele conector mais pequeno, você vai conectar ali, aquele conector vermelho. Nas placas e cabos atuais é usada uma guia e um pino de controle que impedem que você inverta a posição dos cabos IDE, né? Como você pode ver lá, não existe você colocar ele de forma invertida, você só vai conseguir conectar ele de uma posição, isso mais nos computadores mais atuais. Lá na página 44, nós temos já o outro modelo, que é o IDE. Ali a gente tem o cabo IDE, aquele cabo mais largo, né? Pode ver que o conector é totalmente diferente, então não tem muito problema. Na maioria das vezes você vai encontrar hoje somente o modelo SATA, mas se você se deparar com um computador um pouco mais antigo, poderá sim encontrar esse outro tipo de configuração. Então os cabos IDE possuem três conectores, normalmente dois estão próximos e o terceiro mais afastado. O conector mais distante é o que deve ser ligado na placa-mãe, enquanto os dois mais próximos são destinados a serem encaixados nos drives. Ao instalar apenas um drive no cabo, você deve usar sempre as duas pontas do conector, deixando o conector do meio vago. Um outro detalhe que vale a pena você ficar atento é sempre naquele pino, né? Você pode ver dentro desse local onde você vai conectar esse tipo de cabo, que bem na parte superior ele tem um pino superior, né? E no cabo você encontra uma parte avermelhada, um risco avermelhado que acompanha e percorre todo o cabo. Sempre isso servirá de indicação para você saber o lado correto. Então sempre a parte vermelha nessa parte superior. Na página 45 nós temos um kit com cabos e manuais que vem junto com a placa-mãe. Lá nós temos, entre os itens, nós temos bem ao meio uma bateria onde que vai na placa-mãe. Essa bateria geralmente ela já vem com a placa-mãe, muitas vezes você necessita colocar, é uma pilha normal daquelas circulares, aonde a função dela é onde você, mesmo com o computador desligado, informações como data, hora, vão sempre estar atualizadas. Outro componente também que a gente pode ver bem à sua direita, aquele vermelho, é o cabo SATA, né? Aquele cabo que a gente citou, que hoje você vai encontrar na grande maioria dos computadores para fazer a conexão de dados entre o drive óptico com a placa-mãe, entre o HD com a placa-mãe. Então esse é o cabo SATA. E lá nós temos também aquela parte de metal, é onde você vai conectar a parte traseira da placa-mãe. Ali você conecta os cabos USB, cabos de áudio, né, tanto de saída como entrada, de áudio do microfone, de saída de alto-falantes para você ligar equipamentos de som. Ali também vou conectar o teclado. Todos os periféricos adicionais do meu computador serão conectados ali diretamente, né? E essa parte fica diretamente ligada à placa-mãe. Lá na página 46, nós temos novamente a imagem de um cabo SATA, né? Instalado esse cabo SATA, que faz a ligação entre, como citamos, entre o HD, entre o drive óptico e a placa-mãe. Na página 47, nós seguimos ainda com essas informações. Ao instalar dois ou mais HDs na mesma máquina, deixe sempre que possível um espaço de uma ou duas baias entre eles, o que ajuda bastante na questão de refrigeração. Baias, né, como citamos, nessa imagem você pode ver de forma bem clara, na sua, na parte mais à direita, aonde você vai colocar HDs, onde você vai colocar o drive óptico. Ele, como você pode ver, é parafusado nesse tipo de prateleira, aonde você fixa ele com parafusos. E a indicação é, se você utilizar dois HDs, colocar um distante do outro. Um HD nunca deve ultrapassar 45 graus. Ainda dentro desse conceito de refrigeração, uma técnica que vem sendo bastante utilizada é utilizar na parte frontal do HD um exaustor. Muitas vezes é feito até mesmo uma adaptação para que você consiga colocar esse exaustor. E na parte traseira do gabinete você colocar um exaustor, mas com que ele vai retirar o ar. Então ele fornece uma circulação de ar maior para dentro do gabinete, o que ajuda na refrigeração não somente do HD, mas como vimos também, componentes como processador e memória também necessitam ter uma ventilação, e um superaquecimento pode prejudicar o funcionamento do mesmo. E na página 48 nós temos uma imagem, né, da parte frontal retirada para a instalação de um exaustor. Um outro detalhe também que a gente acompanha lá na página 49 é a instalação. Obviamente isso é algo tão remoto quanto os cabos IDE, que é a instalação quando você instala o drive óptico. Lembrando, o drive óptico é o leitor de CD e DVD. Quando você instala o leitor de CD e DVD, além da instalação do cabo SATA ou do cabo IDE da fonte de alimentação, você faz a instalação do cabo de áudio do drive de CD, que é usado para tocar CDs de áudio. Como diz ali, hoje em dia ele não é mais tão usado, pois a maioria dos programas é capaz de reproduzir os CDs, obtendo as faixas digitalmente a partir do próprio cabo de dados do drive. O mesmo processo usado para ripar CDs, mas é sempre bom ter o cabo instalado, porque você nunca sabe quais os programas que o dono do computador irá utilizar. É uma coisa bem rara isso. Lá na página 50 você pode ver esse cabo. Você conecta ele de forma normal, tanto que se você for comprar alguns leitores, você já nem encontra mais esse cabo, porque as informações são transmitidas diretamente pelo cabo, tanto SATA como IDE. E capturadas, né, posteriormente, pelo programa que irá reproduzir aquele CD, reproduzir as informações que estão naquela mídia. Agora vamos para os processos finais de montagem do nosso computador, né? Já fizemos várias etapas e agora a gente vai para as últimas etapas. Então, a maioria dos gabinetes, eu chamo atenção primeiramente para a imagem, que ainda como a gente estava citando a questão da refrigeração, na 51, na página 51, nós temos essa imagem que demonstra, né, que a maioria dos gabinetes atuais inclui um tubo chamado de túnel de vento. Aquele tubo preto que está anexado à tampa do gabinete, certo? Esse tubo tem a função de canalizar o ar externo, fazendo com que o cooler do processador utilize somente o ar frio vindo de fora, ao invés de fazer com que o cooler do processador utilize o ar quente que está circulando por dentro do gabinete. Ele vai utilizar somente o ar frio que está na parte de fora. Então, concluindo, falta apenas a gente instalar agora, para terminar nosso processo de montagem, nós instalarmos as placas de vídeos, a placa de rede do nosso computador, e o processo estará completo. Placa de vídeo, qual é a função dela? Obviamente, é você conectar ao seu monitor para que você consiga visualizar todas as informações que estão sendo processadas. Você vai visualizar na tela, ela vai gerar, ela vai reunir as informações da placa de vídeo e vai projetar essas informações para que você reproduza elas, né, e consiga visualizá-las no monitor. Você pode conectar ela também em um projetor, né, caso você queira, talvez em uma apresentação, ao invés do monitor, você conecta ao projetor. Hoje é possível, com conexões HDMI, você placas que tenha conexão HDMI também, placas de vídeo, né, obviamente, você transmitir aquilo diretamente para a sua televisão. Então, a placa de vídeo, o processo de instalação dela é muito simples, você faz a conexão dela semelhante a instalar memória, ela é encaixada, lembrando que a parte dela tem que ficar, a parte frontal dela tem que ficar na parte traseira, porque é por lá que você vai conectar o cabo do monitor, é por lá que você irá conectar o cabo do projetor multimídia, caso você for utilizar. E lá na página 52 a gente consegue visualizar melhor isso, né? A gente vê aquela parte frontal. Para você instalar essa placa, né, assim como a placa de rede que a gente vai ver depois, você apenas precisa retirar, né, na parte traseira do teu gabinete. Ele vem com algumas partes que você destaca, que você retira, dando um espaço justamente para você, nesse espaço, você colocar a sua placa de vídeo. E você fixa com o parafuso normalmente, como aparece ali na imagem, e ela é encaixada dentro daquele slot que você consegue ver já na página 52, na segunda imagem. Alguns poucos gabinetes utilizam protetores independentes para as aberturas dos slots, mas na maioria é usado uma simples chapa cortada, onde você precisa remover as 12 slots que serão utilizados. Então, a placa de vídeo não tem nenhum segredo. A gente já compreendeu a função dela, porque que ela é necessária. E vale a pena você sempre verificar, né, muitas vezes, em problemas que possam acontecer, você verificar se ela está bem conectada. Exemplo, você liga o computador, mas não aparece nada no monitor. Pode ser um problema de placa de vídeo, como também algo muito comum acontecer, um problema de memória, né? Tanto um quanto o outro vão implicar nesse sintoma, né, que é não conseguir passar essas informações para o monitor. Seguindo, nós temos a instalação da placa de rede. A placa de rede, obviamente, é para você fazer a conexão com a rede mundial de computadores, a internet, né? Então, todos os computadores hoje utilizam. Ela é feita de forma simples. Algumas placas de rede possuem também conexão sem fio, e uma anteninha, né, atrás, em anexo justamente com essa placa de rede. Você conecta ela da mesma forma que você conectou a placa de vídeo e posteriormente, né, após ligar o computador e fazer todo o processo de configuração, instalação dos drives necessários da placa de vídeo, da placa de rede, obviamente, de todos os componentes que você instalou, você faz a conexão normal de internet, né? Conecta a internet da forma que você for utilizar e você vai conseguir acessar a rede mundial de computadores. Eu chamo atenção para esses periféricos, principalmente a placa de rede, a placa-mãe. Caso você for fazer uma montagem desses equipamentos, você sempre saber o nome desses componentes, modelos e versão, para posterior você montar tudo, né? A hora que você for ligar o computador, ou mesmo caso o HD não tenha nenhum sistema operacional instalado, você esteja instalando, querendo instalar o primeiro sistema operacional do mesmo, é necessário, muitas vezes, quando alguns computadores não conseguem localizar os drives de cada componente, digamos drives de placa de vídeo, drives de som, drives da placa de rede, é necessário que você saiba o modelo e versão, e você consegue baixar facilmente eles, então, e instalar eles em seu computador. A grande maioria, muitas vezes, vem com algum CD de instalação da placa-mãe, ou propriamente, talvez você queira adaptar e adquirir uma placa de vídeo um pouco mais potente, com mais recursos, que você utiliza para games, né, para jogos. muitas vezes ela já vem com o CD de instalação para que você conecte ela, como a gente explicou, e posteriormente é através daquele CD faça a instalação dos drives necessários, né? Muitas vezes esses drives, o processo de instalação, ele não fica somente nessa parte física que a gente está vendo. Você tem que bater muitas vezes para conseguir localizar os drives e fazer a instalação, né? Principalmente quando você não possui os CDs de instalação desses componentes. Então, voltando à questão da placa de rede, você faz a conexão da placa de rede como fez a conexão da placa de vídeo, para que posteriormente, né, você possa acessar a internet. Então, instalando esses componentes, nós concluímos o processo de montagem, né, do nosso computador. Tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção e cita também lá na página 54, é a respeito do jumper da placa-mãe. A gente viu o jumper do HD, né, o jumper do leitor óptico, mas tem também o jumper da placa-mãe. Muitas vezes ela vem de fábrica, né, com a combinação 2 e 3. Ou seja, são três pinos, fica mais uma extremidade da placa-mãe, você vai ver três pinos e um jumper se localizando entre os pinos 2 e 3. Por que ele está nesse local? Ele está nesse local na posição discharge, que quer dizer o seguinte, que para que ele não consome aquela energia interna, aquela pilha, né, que vem junto com a placa-mãe, enquanto ele está depositado, a placa está zerada, né, com as informações zeradas. Então, se você mudar aquele jumper e colocar no 1 e 2, como indicado, isso vai estar indicando no manual da placa-mãe, né? E também na placa-mãe vai estar indicando pino 1, pino 2, pino 3. Sempre deve estar para o funcionamento 1 e 2. Estando no 2 e no 3, não vai fazer a inicialização do teu computador. Então é bem importante você se ligar a isso. Muitos problemas são relacionados a isso. Você faz todo o processo de montagem de todos os equipamentos, mas esquece só desse detalhezinho e não terá o funcionamento. E a gente acaba muitas vezes achando que o problema é com a placa-mãe mesmo. Então, conseguimos compreender, através dessa parte inicial, dessa rádio web, como fazer o processo de montagem do computador, através de todos os componentes que formam o mesmo, da placa-mãe, como conectar a parte frontal, onde temos o botão liga e desliga, o botão reset, as entradas USB. Nós vimos também a instalação do processador, da pasta térmica, a instalação do cooler sobre o processador. Vimos também sobre a instalação dos pentes de memória. Vimos também a instalação do HD, a instalação do leitor óptico e a alimentação de todos esses componentes, né? Como fazer a alimentação deles da fonte de alimentação para que ele consiga alimentar todos esses componentes. Vimos também agora, por último, a instalação da placa de rede e da placa de vídeo. Basicamente, meu gabinete está pronto, né? Está montado com todos os equipamentos. Vale ressaltar, é importante você sempre verificar questões lógicas, como aonde eu vou ligar ele para testar o mesmo, verificar a voltagem que está a minha fonte, né? Se ela está na 110, eu vou testar ele no estabilizador, eu vou deixar como está, mas se ela estiver 220, ela não vai ligar. Se eu vou testar ela diretamente na rede elétrica e ela está lá 110 e a minha rede for 220, eu vou estourar na mesma hora a minha fonte e quem sabe outros componentes. Então, são alguns detalhes, mesmo você, após ter montado, antes de ligar o seu computador, você testar esses fatores. E posteriormente você irá ligar o seu computador e iniciar o processo de formatação, né? O processo de instalação do sistema operacional, a instalação dos drives. Isso a gente vai ver mais na segunda rádio web. Vimos várias informações a respeito da montagem desses equipamentos. Agora a gente vai, ainda dentro dessa rádio web, para complementar a rádio web, nós iremos ver problemas mais comuns e as suas soluções para esses respectivos problemas, envolvendo não somente esses componentes que citamos, mas envolvendo outros problemas como um todo que muitas vezes acontecem no seu computador. Como o curso é montagem e manutenção, é necessário você apenas, além de saber o processo de montagem que a gente viu, saiba também a manutenção em relação a alguns problemas que podem vir a acontecer. Então eu gostaria que você acompanhasse conosco a partir da página 55, iniciando pelo primeiro problema. Internet lenta. Como resolver esse problema? Obviamente, se a sua conexão de dados for lenta, ou se estiver utilizando um pacote de dados oriundos de seu provedor lento, você não vai conseguir fazer milagre. A sua internet será lenta. Se você utiliza conexões, conexões via rádio, né, que são características já possuir uma internet mais lenta, do que você utilizar outros meios de conexão, como fibra ótica, como propriamente a banda larga. Desta forma, não há nada a ser feito, né? Mas a gente traz esse problema da internet lenta porque muitas vezes seu provedor de internet está enviando o pacote correspondente ao plano assinado, porém seu computador não está recebendo de maneira correta. Então, muitos detalhes podem estar relacionados a isso e a gente acaba muitas vezes achando que é a internet, mas o problema é o nosso computador mesmo, que impossibilita, né, de ter uma internet com uma velocidade melhor. O grande fator muitas vezes que está ligado a isso é você desinstalar alguns programas, né? Você deve desinstalar alguns programas que comprometem a banda de sua internet, né? Complementos como extensões que são desnecessárias, que estão lá no seu navegador. Isso é muito comum. Cada programa, muitas vezes, que os usuários baixam, vem uma série desses complementos. E muitas vezes esses complementos, ao você abrir um navegador na internet, eles estão executando ao mesmo tempo, mesmo que com que você tenha uma página aberta, mas está executando várias informações ao mesmo tempo. Alguns exemplos de plugins e extensões desnecessárias, como o PSSafe, o YAC, Web Searchers, então, entre outros, são exemplos de complementos que você tem no seu navegador e eles estão lá apenas para deixar a sua internet mais lenta. A dica é você fazer a remoção e a desinstalação desses dessas extensões, desses complementos. Como você faz isso? Você pode ir lá no teu navegador mesmo e remover as extensões. Vai estar lá na guia opções, extensões, ferramentas, opções e posteriormente complementos, extensões, e vai ter listado ali todos os itens que está instalado no seu navegador. Obviamente alguns são importantes, e aqueles que são importantes, obviamente, foi o próprio usuário que instalou. No entanto, você vê que alguns não têm relevância alguma e estão ali apenas para prejudicar a velocidade da conexão. Dessa forma, você faz a instalação pelo navegador e alguns desses empecilhos você tem que fazer desinstalando-os mesmo pela função desinstalar programas, né? Porque são programas. Justamente por isso, além de você utilizar aquela forma tradicional de desinstalação de programas, você pode utilizar outros programas, né? Ali na apostila cita o Rhythm Installer. Outro programa também é o Clear, de limpeza, onde você consegue, por esse programa, fazer a desinstalação por completa, porque muitas vezes a desinstalação de alguns programas, pela maneira tradicional, acaba não excluindo todos os itens que são relacionados àquele aplicativo que você não quer mais que esteja em seu computador. Então, apenas uma dica relacionada à internet lenta, que muitas vezes acontece da pessoa receber o pacote que ela contratou. Se o pacote for ruim, obviamente a internet vai ser ruim, mas muitas vezes fazendo isso daí, ela já tem uma melhora significativa na velocidade da internet, ato que tanto estressa os usuários, né? Outro problema é computador lento ou travando. Isso ocorre quando ele demora para abrir ou carregar programas, travando quando executa um arquivo mais pesado. E a possível solução pode ser ocasionada por problemas de memória sujas ou em conflitos. No caso de sujeira com o computador desligado, você vai abrir o gabinete, vai remover a memória RAM, né? Lembra que nós citamos anteriormente, e vai passar uma borracha. Uma borracha, aquela escolar, nos contatos, né, na parte inferior da memória RAM, e isso vai promover uma limpeza. Posteriormente, você remove, né, aquele excesso de borracha que você utilizou para fazer aquela limpeza, e isso pode ajudar sim na velocidade do seu computador. Outra questão é, se você tem mais de uma memória, verificar que as mesmas, se são as mesmas especificações, tanto no baramento quanto na frequência. Lembra a questão que a gente falou dos tipos de memória RAM? Talvez você esteja usando dois tipos incompatíveis de memória RAM, que vão ocasionar também esse travamento. Seguindo lá na página 56, com mais algumas informações e algumas dicas, lá você pode visualizar na imagem, né, fazendo esse processo, uma borracha limpando os contatos da memória RAM. Quando há diferença, certifique de estar totalmente certo dos procedimentos que irá realizar. Afinal, eventuais erros de manuseamento dos equipamentos podem danificar seu PC. Então, ficar sempre atento aos procedimentos que você está fazendo e estar confiante que você está realizando isso de forma correta, né? Outra dica muito importante: quando você for manusear o computador, mesmo com ele desligado, é muito comum você encostar em alguns componentes e tomar uma espécie de um leve choque. Isso é muito comum e acontece bastante. A dica para realizar esses processos, até mesmo esse processo de retirar a memória, enfim, quando você for mexer com dentro do gabinete, é muito comum que isso aconteça. Então a dica é descarregar a energia estática que seu corpo retém. Esse choque que você tem nada mais é do que energia estática em contato com outros componentes. Como você faz isso? Repousando suas mãos em objetos metálicos antes de tocar nos componentes dentro do computador. Então é muito simples, você relaxa suas mãos sobre algum componente metálico e ele vai retirar ou ao menos reduzir a energia estática que está presente no seu corpo. Momento interação. Momento interação. Vamos agora ao nosso segundo momento interação dentro da Rádio Web número 1 do curso de montagem e manutenção de computadores. Assim como a gente fez no nosso primeiro momento interação, a gente traz a dúvida de um aluno, compartilha ela com vocês, bem como sua resposta. E lembrando, em caso de dúvida, utilize os canais de atendimento, que a sua dúvida pode estar aqui em uma nova versão de uma rádio web. Então, seguindo com a nossa rádio web, a gente traz a dúvida do Israel Teixeira, da cidade de Guarapuava. E a dúvida dele é uma dúvida muito comum que muitos usuários de computadores tem em relação a antivírus. Ele pergunta o seguinte: qual é o funcionamento real de um vírus dentro do computador? Por que ele é tão prejudicial e nocivo ao sistema? Então a gente vai tentar compreender um pouco, uma breve explicação sobre algumas diferenças entre alguns tipos de vírus, como ele age, como você obtém o mesmo, como você deve fazer técnicas para segurar, para que você não tenha tanta infecção proveniente a vírus no seu computador. E é o que a gente vai abordar agora, respondendo a dúvida do Israel e também uma possível dúvida que você possa ter. Então, primeiramente, os vírus, eles são divididos em várias categorias e eles têm diversas funções, né? Eles podem estar ali para apagar dados do computador. Alguns mais maliciosos podem estar para capturar informações, alterar ou impedir o funcionamento do próprio sistema operacional. Eles podem ser cavalos de Troia, HERS, Jackers, Spires, né? Então são as categorias que são divididas os vírus, né? Que você pode obter no teu computador também das mais diversas formas, né? Você pode estar exposto a esses tipos de vírus. Então, qual é a forma mais comum? A gente pode, os vírus, através de um pendrive, você pode trazer o vírus para dentro do seu computador. Você pode obter esse vírus também enquanto navega pela internet, simplesmente acessando um site, ele baixa um complemento, você dá um clique ali, ele instala um complemento no navegador que acaba sendo salvando isso no computador, isso é ser um vírus. Mas as formas mais tradicionais de vírus que os usuários hoje vêm contraindo os mesmos se dá pelo e-mail, né? Aqueles e-mails que as pessoas recebem, aonde diz que há um anexo, abrir esse anexo. Ao executar esse anexo, você já está contraindo o vírus, e esse vírus já está em seu computador. E principalmente esses vírus por e-mail, ele automaticamente, você abrindo, digamos, um e-mail que contém esse tipo de vírus e extraindo esse arquivo, automaticamente o sistema de e-mail também, ele fica danificado, e ele vai disparar, geralmente ele dispara para mais um monte de pessoas, um monte de seus contatos esse e-mail. Por isso que é muito comum você ver amigos seus encaminhando alguns esses vírus, né? Você não vai achar que é feito de forma proposital, mas ele foi contaminado, e a própria forma de contaminação faz com que esse vírus, a ideologia do vírus, basicamente, quando foi criado, é essa, né? É alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, ele vai aumentando cada vez mais, ele vai passando, esse amigo passa, por ter contraído o vírus, vai passar para a sua lista de contatos, você abrindo vai passar para uma outra lista de contatos, e o que é muito eficaz, porque como é esse e-mail você recebeu de alguém de confiança, muitas vezes ele cita, olha as fotos, olha o anexo, o comprovante de pagamento, o depósito. São várias formas que muitas vezes você acredita que seja algo verídico, acaba extraindo o arquivo e contaminando o seu computador e proporcionando esse problema a demais pessoas através da internet. Outra forma muito comum também, a gente citou aqui a questão do e-mail, é através de downloads mesmo, download de programas que talvez você não tenha tanta confiança. Ao baixar junto o programa, ele baixa alguns vírus, né? Downloads em geral, downloads de filmes, principalmente aquilo que vem de forma compactada ou que não vem um arquivo só. Por exemplo, você vai baixar um filme e esse filme vem compactado, ao invés de você baixar diretamente um arquivo de vídeo, ele baixa uma pasta. Por mais que lá dentro dessa pasta tenha aquele filme ou aquele vídeo, ele muitas vezes pode baixar junto com isso algum tipo de vírus. Principalmente questão de programas, aplicativos que você baixa e no processo de instalação ele já pede e já faz a baixa automaticamente de outros programas. Também é uma forma muito fácil de você trazer até o seu computador esses programas e arquivos maliciosos. Então, seguindo a gente com essa explicação a respeito dos vírus, é necessário a gente entender que o funcionamento do vírus, ele sempre tende a agir como um vírus do próprio sistema biológico, como um vírus humano, né? Você contrai o mesmo e você vira um próprio disseminador desse vírus, né? Você, através da internet, o teu computador recebeu esse tipo de vírus, e através da comunicação que você faz com outros computadores, muitas vezes não pela internet, mas você estando numa empresa, uma comunicação estabelecida entre computadores que estão em rede, você consegue contaminar de forma facilmente todos os usuários daquela rede. Então, a ideologia do vírus é que nem um vírus humano, justamente por isso que se chama vírus, né? Por ter essa forma de ação. Mas é necessário a gente compreender e entender os tipos de vírus, né, os tipos de funções que cada um busca. E é o que a gente vai citar agora, principalmente, né, os mais principais. Iniciando pelo tão temido cavalo de Troia, né? Com certeza você já deve ter visto falar sobre o mesmo. Cavalo de Troia justamente o nome se faz jus à história mesmo do cavalo de Troia, quando ele entra dentro da cidade e... com um objetivo, mas o objetivo era outro, né? Então, o cavalo de Troia vírus é a mesma coisa, né? Você baixa um programa, um arquivo, que você acreditava que tinha essa função, e muitas vezes ele exerce aquela função, mas dentro deles ele trazia soldados, né? Ele traz vírus que vão promover o objetivo que aquele vírus se propõe. Muitos dos cavalos de Troia têm a função de tentar estabelecer um acesso remoto ao seu computador. O que quer dizer um acesso remoto? Que outras pessoas consigam visualizar o que você está fazendo, que consigam acessar informações dentro do seu computador através de um cavalo de Troia. E muitos antivírus não conseguem detectar a presença do mesmo, e é algo assim, um dos vírus assim, que pode causar bastante problema, principalmente se você utiliza sistemas bancários, internet banking no seu computador, por mais que ambos estabeleçam sistemas de segurança, mas a gente sabe que esses vírus estão em constante modificação. E para nós termos uma ideia, todos os sistemas de antivírus que são criados, eles são criados posteriormente à descoberta de novos vírus, né? Então, à frente sempre estará as pessoas que criam o vírus para posteriormente outras pessoas tentarem criar métodos para a prevenção do mesmo. Então, o cavalo de Troia tem essa função, é algo bem perigoso. Então, ele consegue capturar esses dados e transmitir a outras máquinas. Outro tipo de vírus também é o HER, né? Ele espalha no máximo possível de computadores. A função dele é mais de propagação e de danificar sistemas operacionais. Não tanto a busca de dados, mas as pessoas desenvolvem ele mesmo justamente para prejudicar as pessoas em geral, né? Independentemente do número de usuários que possam ser atingidos, essas pessoas criam justamente para a função mesmo de prejudicar as outras pessoas sem sequer saber quem sejam elas, né? Então, esse é um tipo de vírus. Outro tipo de vírus também são os spyers. São vírus que agem mais num formato, pode-se dizer, espiões, né? Estão embutidos em outros programas de procedência, pode-se dizer, duvidosa, e buscam dados de navegação, principalmente dados relacionados a login e senha. Também tem um foco especial, caso você utilize a internet banking, algumas informações. Então, obviamente que hoje sistemas e navegadores, sites estão seguros em relação, pode-se dizer, a boa parte desses vírus. No entanto, a gente sabe que, como a gente citou, eles estão em constante evolução, e a todo momento a gente sabe que acontecem problemas relacionados à clonagem de cartões. Justamente por esses meios eles conseguem obter as informações dos cartões e fazer a clonagem. Outra questão também é relacionada ao próprio acesso, internet banking, ele saber informações gerais da sua conta. É algo que pode acontecer. Hoje, isso você tendo um antivírus, a maioria você consegue detectar, né? A maioria desses vírus você consegue detectar. No entanto, alguns, dependendo do antivírus, talvez o antivírus esteja desatualizado, talvez seja um vírus, que os antivírus não conseguiram desenvolver ferramentas para conseguir localizar eles, né? Então, nessas situações você se torna vulnerável perante eles. E em relação a isso, não se tem muito o que fazer. Você estando na internet, você está suscetível a estar sempre contaminado com esses mecanismos. Um outro tipo de vírus também, os keyloaders, que tem a função de capturar tudo o que é digitado, né? Justamente porque muitas vezes você vai digitar login e senha de serviços que você busca, e ele consegue capturar tudo que você digita através também de um sistema de acesso remoto. Em outra máquina ele recebe essas informações. Então você pode ver que são sistemas bem sofisticados e que você está exposto. Por isso que muitas vezes, principalmente relacionado a sistemas de internet banking, você não faz, a maioria dos acessos não utiliza o teclado, sempre o mouse, né, apresenta um teclado virtual na tela, e você faz isso justamente para impedir esse tipo de vírus de localizar aquilo que você está digitando. Outro tipo são os hijackers, né, que são aqueles que infectam o navegador, aqueles que vão encher o seu navegador de propagandas, anúncios, algumas palavras ficam sublinhadas, né, em azul, como se fossem links, e você, apenas passando o mouse em cima, abre um anúncio, vira uma grande confusão. E são tipos de vírus que são bem difíceis de você detectar, porque eles têm a funcionalidade como se fosse um aplicativo normal. Muitas vezes, você indo lá em adicionar e remover programas, utilizando aplicativos como o Cleaner, você não vai conseguir remover eles. Então, é um vírus bem, não tem muita ação prejudicial, né? Mas ele é chato justamente por atrapalhar bastante o processo de navegação com anúncios, enfim. E você muitas vezes vai selecionar um texto na internet, alguma coisa, acaba clicando sobre um desses links, vai para outras páginas com pop-ups, e quando vê, você nem sabe de onde, mas está com 3, 4 abas abertas do navegador relacionado a esse tipo de anúncios. Temos também o HotKit, que é uma versão mais avançada, pode-se dizer assim, do Cavalo de Troia. Tem as mesmas funcionalidades do Cavalo de Troia, no entanto, tem sistemas que impedem, muitas vezes, o próprio antivírus de localizar. Então, são sistemas que deixam, são vírus que podem deixar o seu computador bem vulnerável, justamente porque eles são difíceis de serem encontrados, né, pelo seu antivírus. Então, obviamente que esses sistemas, principalmente esse tipo de vírus, ele tem como objetivo principal o roubo de acesso de dados, e ele é feito mais de forma direcionada para algumas pessoas, né, justamente porque muitas vezes tentam se estabelecer, tentam buscar informações daquele usuário X, saber qual é o sistema de antivírus que ele tem, saber quais as informações que essa pessoa detém no computador dela, em termos de prevenção, e com base nisso ele vai tentar desenvolver um vírus personalizável, pode-se dizer assim, justamente para aquele usuário. Então é algo bem sofisticado também, mas que ele é uma coisa mais direcionada. Geralmente ele vai chegar até seu computador com base, né, em uma pessoa que realmente queria atingir o seu computador, ao contrário da grande maioria dos vírus, aonde que a intenção é alcançar o maior número possível de pessoas, e aí eles atiram de forma aleatória para todos os lados, para quem sabe conseguir obter o que eles desejam. Seguindo ainda com essa nossa explicação, para que você consiga entender um pouco a respeito de vírus, é necessário nós entendermos que a melhor forma de prevenção é com antivírus atualizados. Nós temos modelos pagos e gratuitos. A dica, obviamente, é se você... alguns modelos são pagos, mas não são caros, e valeria a pena você investir nesses sistemas. Traz mais segurança para você na sua navegação, na internet. A gente sabe que existem várias formas de você estar exposto a esses vários tipos de vírus que a gente acabou de citar. E você ter um bom antivírus é algo fundamental. Não estou dizendo que antivírus gratuitos não sejam bons, mas a gente sabe que a grande maioria dos antivírus, tipo um exemplo, surge um vírus novo na internet. Logo, posteriormente, os desenvolvedores, eles vão tentar, os desenvolvedores de antivírus vão tentar desenvolver estratégias para inibir esse tipo de vírus. No entanto, assim que eles desenvolver essa estratégia, eles vão logo fornecer uma atualização periódica. Muitos antivírus se atualizam de forma automática, e essa atualização vai acontecer primeiramente para os antivírus pagos, com licenças pagas, né? E posteriormente, após um bom tempo, para as versões gratuitas. Então, eu acredito que essa seja uma das principais vantagens em você ter um sistema pago, justamente por estar mais com o sistema sempre em uma evolução mais constante e tendo atualizações que são importantes para o bom funcionamento do antivírus. Em relação ao modelo de antivírus, a gente pode utilizar os antivírus tradicionais no mercado, AVG, Avast, Microsoft Security, o Norton, a Vira, todos são modelos bons de antivírus. E vale ficar atento a outra questão também relacionada a antivírus, os antivírus falsos. Ultimamente está sendo bastante comum essa técnica, você baixa muitas vezes programas e baixa como se fosse um antivírus que detecta erros, detecta problemas em seu computador. Muitas vezes nem é um programa, no navegador mesmo aparece isso, que ele está localizando problemas, erros, e ele localiza X erros, X vídeos, e vai aparecer a opção para você clicar para resolver os problemas. E posteriormente a isso já vai pedir dados do seu cartão de crédito para que ele faça essa função de eliminar todos os vírus do seu computador. A grande maioria das vezes isso é totalmente irreal, né? Isso não existe, esses sistemas que buscam erros e posteriormente cobram para resolução desses problemas. Então fica atento a isso. Isso não é um sistema de antivírus, isso é mais na verdade um golpe na internet que está sendo utilizado bastante, com certeza, sem sombra de dúvida, você já se deparou com isso. É comum também, como a gente citou, quando você baixa aplicativos, eles virem de forma anexa esses programas, justamente tem essa função. E, logicamente, vale boas dicas, né, para você conseguir sempre ter um sistema atualizado, né, e estar sempre o mais longe possível da incidência desses vírus. Então, as dicas principais são anexos, né, que podem conter links em e-mails, enfim, várias as formas aonde você pode estar exposto ao mesmo, através de arquivos executáveis, né, são arquivos que você baixa e você tem que executar ele assim que você baixou para fazer aquela função, para abrir fotos, para isso, 95% das vezes se trata de vírus. Redes sociais, não existe forma para você mudar a cor do Facebook, entre outras coisas que aparecem nas redes sociais. A grande maioria também não passa de vírus e você tem que criar um filtro, né? Você também tem que ser um antivírus e ver que uma boa parte das informações que estão ali, de questões que estão ali, não são seguras. A internet está repleta delas. Busque informações antes de você baixar programas, baixar alguns arquivos, principalmente comentários, onde quando você é muito comum o internauta navegar em fóruns, em sites de que não tem uma segurança tão alta assim, navegar nesses locais e baixar programas de acordo com a necessidade dele, do trabalho, faculdade, enfim. Sempre verifique comentários, situações de pessoas que já utilizaram esses programas, esses arquivos, porque muitas vezes pode se tratar de vírus também. E, obviamente, passar o antivírus de forma, ao menos, cada 15 dias, fazendo um escaneamento completo no sistema e fazendo a exclusão dos vírus que estão contaminados. Então, citamos várias informações a respeito de vírus, informações, inclusive, que acredito que seja importante para um bom funcionamento de qualquer computador. E fica a dica, né? Caso você tenha dúvidas em relação a isso, dúvidas em relação a outros processos, entre em contato com os canais de atendimento. Sua dúvida pode estar aqui em uma nova Rádio Web. Outro problema muito comum é hora e data de desatualizar. Isso tem a ver, né, então, com aquela bateria que nós citamos anteriormente, que fica dentro da placa-mãe, né, aquela pilha, né, aquela pilha circular. Sempre que você liga o PC, o sistema pede para apertar F1 e solicita atualização de hora e data. Possível solução, bateria descarregada, nesse caso troque-a por uma nova, ela se encarrega de memorizar as informações para o seu computador. Então, com o PC desligado, abre o gabinete, localize a bateria, parecida com uma pilha de um relógio de pulso, desprenda o encaixe e troque. Lá na página 57 nós temos esse modelo, né, esse exemplo. e vale a pena você sempre verificar a numeração dessa bateria, né, para você comprar uma outra que esteja a mesma potência. Ainda na página 57, nós temos um outro problema bem comum que acontece. Esse problema é relacionado ao computador desligar ou se reiniciar sozinho, né? O que fazer para a gente resolver esse problema? Então, isso costuma ocorrer por vários motivos, é muitas vezes ligado à temperatura, que está elevada. Como medida de segurança, ele se desliga ou reinicia sozinho. Então, quando o processador superaquece de forma automática, muitas vezes o computador se desliga e se reinicia. Possível solução: abra o computador e verifique se há muita sujeira. É necessário sempre você limpar ele de forma periódica. Você vai se surpreender, né? Mesmo um computador novo, como nós citamos, em um período muito curto, de 2 a 3 meses, a quantia de sujeira que já retém dentro do mesmo, simplesmente pelo fator, né, dele puxar o ar junto com substâncias impuras para dentro do computador. Então lá vai ter poeiras, partículas sólidas que estão no ar, elas vão ir migrar diretamente para dentro do gabinete. E se for possível, né, mesmo você limpando ele e não resolvendo, acrescentar ventiladores, exaustores. Outra solução, né, além do processo de limpeza ou de fazer a instalação de outros processos de refrigeramento, verificar se o cooler está funcionando corretamente, se ele não está travando, se ele não está com algum problema. Verificar a pasta térmica, né, como nós citamos, muitas vezes você repassar um pouco novamente de pasta térmica pode ajudar a resolver esse problema. E seguindo lá na página 58, né, a gente tem um outro problema, que é o mouse travando. Outro problema que é bem frequente, o travamento do cursor. Ele para por alguns segundos e volta a funcionar normalmente. Uma solução: testar outro mouse, né? Se você verificar que isso acontece também com outro mouse, esse problema pode estar ligado até mesmo a vírus. Então, o antivírus é um elemento fundamental no processo de manutenção do seu computador. É necessário você fazer um escaneamento no mínimo uma vez ao mês e você mapear possíveis arquivos que podem estar danificando o seu computador. No caso do mouse, pode ser vírus, como pode ser um problema de drive. Então, como eu verificar se é um problema de drive? Para isso, né, você vai acessar o painel de controle do seu computador. É bem simples, né? Você vai em painel de controle, geralmente no sistema operacional Windows é painel de controle, vai aparecer hardware e sons, no mesmo local onde você configura impressoras, lá vai ter a opção de mouse. Clicando com o botão contrário sobre o mesmo, você vai ter informações, né? Ali a gente tem aquela imagem na página 59, onde diz que esse dispositivo está funcionando corretamente. Se ele tiver algum problema de drive, vai ter essa informação ali e você vai ter que corrigir os drivers deste mouse. Outro problema muito comum que pode estar acontecendo também é você ligar o computador e ter uma inicialização muito lenta, demorar 15, 20 minutos para que ele entre em pleno funcionamento, né? Ele liga e já fica travando. Isso acontece muitas vezes pela quantia de programas que estão sendo programados para iniciar no momento que você liga o seu computador. E muitos deles você não necessita que eles sejam ligados, acionados, já no primeiro momento que você liga o seu computador. Para isso, né, para você remover essa situação, você deve remover esses programas da inicialização, né, do seu computador, do processo de inicialização. E como você faz isso? Você vai lá iniciar, executar, ou seja, independente do sistema operacional que você está utilizando, você acha a opção executar e digite msconfig, né, como está lá na apostila na página 59. Depois de pressionar a tecla do Windows mais L para desabilitar alguns programas, ou mesmo com o mouse, né, você vai desmarcando os programas que estão lá, você vai desinstalar os programas que são desnecessários. Também a dica, né, é fazer uma remoção de limpeza de registro com o programa Cleaner, que a gente citou também, que é um programa, além de você fazer a desinstalação de programas, você consegue remover possíveis registros, né, que estão incorretos. Lá na página 60, nós temos um exemplo de programas que costumam estar sendo inicializados junto com o seu computador. É importante você deixar antivírus, né, e programas fundamentais. No entanto, todos os outros, você pode fazer, né, a desinstalação dele, melhor, apenas desmarcar para que eles não se iniciem já no primeiro momento quando você for ligar o seu computador. Outro problema muito comum, erro no HD. Seu computador não reconhece seu HD ou apresenta mensagens de erro. Possível solução, teste outro HD. Se o problema persistir, verifique se os cabos estão em boas condições e bem encaixados. Lembra aquela situação que nós citamos da alimentação do HD, que com o tempo pode ter aquela folga e ele pode não estar passando a atenção necessária que o HD necessita para desempenhar sua função. É algo muito comum que pode acontecer, então verifique essa situação também. Outra coisa que pode ser feito, como tem lá na página 61, é você reparar os setores defeituosos, né? Então você vai lá no teu HD, acessando lá meu computador, vai aparecer o mesmo, você vai clicar com o botão contrário, propriedades de backup de dados, e lá você vai utilizar a opção ferramentas e marcar a opção corrigir erros do sistema e procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los, e você vai iniciar esse processo. Vai ajudar muitas vezes, né, para que isso não aconteça mais, porque pode ser um problema assim no próprio HD, e realizando essa função você consegue resolver esse problema. Seguindo agora com alguns problemas comuns que podem acontecer em seu computador, a gente traz um outro problema que causa bastante temor por parte dos usuários, que é a chamada tela azul da morte. Uma das questões que mais aflige quem usa o Windows é a temida tela azul da morte. Ela aparece quando o computador trava de forma repentina, né, por um problema que não pode ser recuperado sem a perca de dados, ou seja, gera bastante dor de cabeça. Quando o Windows trava e exibe a tela azul, é sinal de que o sistema operacional se desligou, para tanto se recuperar de problemas relacionados a hardwares ou software. Isso acontece quando o programa detecta um erro do qual não pode se recuperar sem a perca de dados. Detecta pontos do sistema que foram corrompidos ou quando a falha no hardware não é recuperável, né? Ou seja, trata-se de algo grave. Vamos citar algumas coisas que podem ser feitas para solucionar esse problema, que geralmente gera uma grande dor de cabeça para os usuários. Então, algumas coisas que você deve ficar atento. Se isso acontecer alguma vez e você, ao reiniciar o computador, ele voltou a funcionar novamente, algumas coisas você deve fazer ainda para garantir que isso não fique algo definitivo, né? Talvez essa imagem apareceu apenas uma vez para você e você reiniciando o computador tudo voltou ao normal. No entanto, não acredite que isso não vai acontecer mais, né? Provavelmente é ligado a algum erro e posteriormente isso irá acontecer de novo e poderá ser sim daí de forma definitiva. O que, que deve ser feito é você verificar o que, que está causando isso, né? Então, iremos apresentar algumas soluções. Então, se for possível você iniciar o sistema novamente, é necessário você restaurar o sistema. Restauração do sistema, ela busca você voltar a um período anterior, a um tempo anterior, não vai causar nenhuma mudança nos seus arquivos, nada, certo? Essas mudanças vão diz respeito a programas, a configurações, a mudanças que aconteceram no seu computador, que provavelmente foram essas mudanças que ocasionaram esse problema. Então, caso seja possível, a primeira orientação é desfazer as alterações usadas. A ferramenta de restauração do sistema, com ela é possível voltar atrás nas mudanças recentes e retirar os arquivos que possam ter causado justamente esse problema. Vale lembrar que a restauração não afeta arquivos, como fotos, documentos, e-mails. Para acioná-la, clique no botão iniciar, depois abra a caixa de pesquisa e digite restauração do sistema. E nos resultados, clique na opção, né, nessa opção restaurar o sistema. Então, posteriormente, né, irá aparecer uma data para você selecionar, né? Eu quero restaurar o sistema como eu estava no dia tal. Você clica e inicia seu processo de restauração. Outra opção é você usar a central de ações. Outra opção, né, então, é a central de ações para verificar o relatório criado pelo próprio sistema. Quando ocorreu esse problema, ele gerou um relatório. A central pode ser acessada pelo botão iniciar, acesse o painel de controle e em sistemas e segurança. Clique em verificar o status do computador, depois em manutenção e escolha por fim procurar soluções para relatórios de problemas. E daí é só clicar em procurar soluções, e o Windows mesmo se encarregará de notificá-lo se houver alguma solução disponível para o problema desse computador. Nós temos aí o Windows Update, né, que é atualizações do próprio Windows. Talvez você fazendo uma atualização, você consiga reverter esse problema. Ali na página 64, essa imagem é a mesma tela azul, mas já é para o Windows 8, Windows 8.1. Quando acontece no Windows 8, 8.1, aparece já essa imagem, mas se trata do mesmo problema, certo? Seguindo, lá na página 65, nós temos mais algumas informações que você pode seguir. Entre elas é verificar os drives, né? Caso tenha instalado um dispositivo de hardware, é necessário verificar se o driver é o mais recente. Vá no site do fabricante para localizar o arquivo referente ao novo equipamento. Como boa parte dos drives se instalam sozinho, precisa apenas baixar o arquivo, dar um clique duplo e a instalação se inicia. Outra coisa que você pode fazer é tentar iniciar o Windows em modo de segurança. Isso para caso você tenta reiniciar o computador e reiniciando o computador, você não consegue mais executar essas funções porque ele já dá essa mensagem de erro. Essa imagem de erro fica de forma permanente. Então uma solução é você tentar iniciar o Windows para executar outras ações que a gente até acabou de citar, mas iniciando ele pelo modo de segurança. Para você fazer isso, caso o seu computador tiver apenas um sistema operacional, ao ligar o computador você fica pressionando a tecla F8, enquanto a máquina reinicia o sistema, lembre-se de fazer isso antes que o logotipo do Windows apareça, né? Então você estará iniciando, né, ou aparecerá as opções para você inicializar no modo de segurança. Talvez, iniciando pelo modo de segurança, dependendo do problema que seu computador possa ter, você conseguirá iniciar o computador, iniciar o sistema operacional, sem que apareça a tela azul da morte. E posteriormente a isso, você realizar algumas funções para tentar resolver esse problema e iniciar posteriormente o computador, sem ser pelo modo de segurança. Outra função também é você verificar o HD e a memória do PC. Verifique o disco rígido e a memória do computador, já que alguns erros podem ser causados por esse dispositivo. Para verificar a situação do disco rígido, vá em iniciar e depois em computador. Com o botão direito do mouse, clique na unidade a ser verificada e depois em propriedades. Escolha guia ferramentas, verificação de erros e clique em verificar agora, certo? Uma outra função então que você pode fazer para reverter essa situação. Outras alternativas que ainda você pode adotar para resolver esse problema. O Windows 7 também oferece as opções para reverter alterações e para arquivos e restauração do sistema. Então, não somente no Windows XP, o Windows 7, o Windows 8 também você consegue realizar isso. Reparo de inicialização. A primeira é o uso do reparo de inicialização para detectar e corrigir problemas que possam impedir que o Windows se inicie. O recurso inicia automaticamente se forem detectados problemas, mas também pode ser executado de forma manual. Para isso, você remove CDs e DVDs que estão dentro do leitor óptico e reinicia o computador, pressionando F8 repetidamente enquanto o computador inicia. Restauração com backup de imagem, também uma solução que você pode realizar. Para restaurar o computador usando um backup de imagem, é preciso ter criado a imagem do sistema ou o teu próprio computador ter gerado essa imagem do sistema. E para isso, né, você também deve remover os CDs e DVDs que estão dentro do leitor óptico e ligue o computador pressionando F8, vá até a tela de opções de sinalizações avançadas, escolha reparar o computador, pressione Enter, selecione um layout de teclado, clique em avançar e vá até o menu opções de recuperação do sistema. E aí, posteriormente, clique em recuperação da imagem do sistema e siga as instruções que vão ser pedidas posteriormente. E por fim, a última e tão temida opção, caso você não consiga reverter essa situação, é você reinstalar o sistema operacional, você formatar o computador novamente. Então, obviamente, deve ser tentado tudo isso antes de fazer esse processo de formatação. Correções do Windows 8. Apesar de serem sistemas diferentes, as orientações para a resolução dos problemas com a tela azul no Windows 7 também servem então para o Windows 8 e o Windows 8.1, que são mais, que estão sendo mais utilizados no momento. Seguindo agora na página 68, nós vamos trazer algumas informações a respeito de outros problemas. E agora o problema é quando o computador liga, mas não acontece nada, ou seja, não aparece imagem no monitor. É uma situação muito comum e que pode ter muitas causas, né? Muitas variações em relação a essas causas, porque justamente são vários componentes que trabalham relacionados à imagem do monitor. Fundamentais para a utilização de desktops, tanto os antigos monitores de CRT, que é aqueles monitores de cubo, quanto aqueles com as telas mais modernas agora, de plasma, LCD, de LED, podem apresentar esses defeitos ou disfunções que são gerados pelo funcionamento contínuo ou mesmo pelo mau uso. Grande parte dos problemas que os monitores podem apresentar são causados pelo desgaste ao longo do tempo, né? Então, muitas vezes, algumas coisas é possível fazer, no entanto, às vezes você não tem o que fazer a não ser procurar a ajuda de um técnico em eletrônica para que ele consiga resolver o problema. Fica a dica: no curso de eletrônica básica do CPED Cursos, você encontra várias informações, inclusive relacionadas a conserto de monitores, conserto de fontes, né, de fontes de alimentação, que a gente viu anteriormente, fontes de alimentação que estão no gabinete, então como você consertar elas quando estão danificadas. Então, uma dica, quem sabe você esteja buscando essa área de manutenção, é necessário também você ter conhecimentos na parte de eletrônica, principalmente eletrônica básica. Alguns conceitos primordiais são fundamentais. Então, seguindo lá na página 69, o monitor liga, mas a tela continua apagada. Então, alguns passos que você deve tomar, né, para verificar e tentar, quem sabe, solucionar esse problema. Esse defeito pode ocorrer devido a um simples problema de falta de conexão ou mau contato, né, da placa de vídeo para com o cabo do monitor. Então vale a pena você verificar isso, ver se está bem conectado. Caso não haja problema na conexão do seu monitor, a falha também pode estar sendo causada por algum de seus componentes internos, né? Então, nesse caso, é necessário você levar para um suporte técnico especializado para a resolução desse problema. Na página 71 nós já temos um outro tipo de problema, né? Então a tela liga, mas fica sem imagem. Essa falha geralmente indica um problema de voltagem na conexão entre o computador e o monitor ou nos componentes internos que alimentam a energia do próprio monitor. Então vale a pena você ficar atento a essas questões. Outra coisa também que vale a pena você ficar atento, lá na parte 72, você tem essa imagem, né? O monitor liga, mas não aparece imagem. Então, se a tela iluminar, mas não mostrar nenhuma imagem, pode estar havendo também um problema de conexão, de cabo. Então, vale a pena você verificar se está tudo conectado de forma correta. Né, na placa de vídeo atrás, como a gente vê naquela imagem, na segunda imagem, na página 72, aquele cabo de vídeo que está conectado na placa de vídeo que nós instalamos, para com o monitor, ver se está tudo conectado de forma correta. Na página 73, nós temos um outro problema bem comum que acontece ainda relacionado ao monitor. O monitor se desliga sozinho. Inutilizando o uso do PC ou do notebook, este problema pode estar relacionado com a tensão de energia elétrica que é fornecida à tela ou com graves entupimentos em seu sistema de resfriamento, né? Então, ou ligado à tensão, isso pode estar relacionado, né? Você vê que o computador em si ele está em funcionamento, você vê as luzes de LED em funcionamento do HD, do processador, então você sabe que o computador está funcionando, que somente o monitor que se desligou. Então, vale a pena você verificar as questões de tensão do seu monitor, se está conectado muitas vezes a fonte do seu computador, do gabinete, ou se ele está conectado diretamente ao estabilizador, verificar se essa conexão está em pleno funcionamento. E muitas vezes um superaquecimento do próprio monitor ali pode ocasionar nesse problema. Se caso você verificar as situações e mesmo assim não conseguir corrigir o problema, procure assistência técnica para o seu monitor. Seguindo ainda lá na página 74, nós temos outro problema, quando a imagem do monitor está escura demais, podendo caracterizar a queima de alguma das lâmpadas do display do monitor, né? Principalmente em LCDs, nós temos lâmpadas de display que dão aquela claridade à tela, claridade aos pixels da tela, né? Então, os pixels são selecionados, são milhares de pixels na tela, e esses pixels, cada um projeta uma cor e vai formar a imagem. E para dar luminosidade, existem as lâmpadas de display que estão atrás destes pixels. E havendo uma queima dessas lâmpadas, a tela do computador pode ficar desligada. Se você não tem instrução em eletrônica básica para fazer essa substituição, você deve procurar uma assistência técnica para resolver esse problema e fazer a troca da lâmpada de display do seu monitor. Outro problema, imagem distorcida ou com cores estranhas, como tem lá na página 75. Dessa forma, vai atrapalhar a visualização de parte da tela ou modificando todas as cores exibidas pelo monitor. Esse defeito pode ser causado por interferências eletromagnéticas, ou seja, muitas vezes um celular próximo do monitor pode ocasionar nesse problema. Ou até mesmo desgastes de peças dentro do monitor também pode ocasionar isso. Na página 76 nós temos um exemplo em imagens para que você consiga compreender esse problema. Então, remova qualquer aparelho eletrônico que possa estar perto do seu computador ou do note e verifique se o problema persiste. Caso continuar, é necessário sim você procurar técnicos especializados para a resolução deste problema. Na página 77 nós temos ainda um outro problema quando a imagem aparece na tela, mas pisca ou escurece em seguida. Este problema pode estar caracterizado como uma falha de tensão na rede elétrica que alimenta o monitor ou no recebimento de energia de suas lâmpadas também, mesmo problema que a gente viu anteriormente relacionado às lâmpadas de display. Na página 78 nós temos um outro problema que são as imagens fixas marcadas na tela. Então, um problema típico de monitores sem descanso de tela. Isso é muito comum acontecer em computadores onde você não tem descanso de tela ou não programa um descanso de tela. Ele fica muito tempo demonstrando aquela imagem e mesmo você movimentando, tipo, digamos que você está num site, deixou aquele site com uma imagem aberta e você vai e faz com que aquela imagem saia da tela, parte daquela imagem ainda permanece. É isso porque as imagens ficam fixas na tela devido ao grande período que ela ficou presente na tela e ela registrou isso de forma muito intensa no pixel. É conhecido como burn-in, é algo que acontece geralmente em monitores CRTs ou de telas planas também. Solução para isso, você deixando o computador desligado por meio-dia, 12 horas, já consegue fazer com que na próxima vez que você ligar o mesmo, ele funcione de forma normal. Outro problema também, ainda na página 79, é relacionado aos pontos negros na tela, indicando pixels mortos, né? Como a gente sabe, como citamos, a tela do monitor é formada por vários pixels, né? E caso um pixel mora, como popularmente é chamado, ou seja, quando ele não funciona, ele pode ocasionar-se naquele ponto preto na tela. Formado então por conjunto de três transistores de cores diferentes, as telas de LCD podem apresentar pontos escuros e se caracterizarem a morte dos pixels localizado em tais posições. Esses defeitos podem ser causados pelo desgaste do monitor ou por partículas de sujeiras em seus componentes internos. Pixels mortos deixam a tela do monitor com inconvenientes pontos negros. Aqui a gente tem alguma explicação de como você resolver esse problema utilizando um programinha utilizado UDPixel, utilizado para remover esses inconvenientes pontos pretos da tela. basta executar o programa e clicar em Start para que o procedimento de verificação inicie. Posteriormente, os pixels mortos que foram identificados serão marcados por pontos que irão piscar continuamente. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre esses pontos e desmarque as cores até identificar aquela que fará o ponto parar de piscar, configurando o programa que possa compensar e corrigir o pixel morto, né? Então, muitas vezes você vai conseguir substituir aquele pixel preto por um pixel branco, né? Mas já vai trazer uma visualização melhor para a tela. Conclusão. Desta forma concluímos a nossa rádio web número 1, a primeira rádio web do curso de montagem e manutenção de computadores. Espero que você tenha conseguido compreender as informações que citamos aqui, o processo de montagem, né, inicialmente. Descrevemos também a função de vários desses equipamentos, os componentes que estão presentes dentro do seu gabinete. Também citamos alguns problemas comuns, né, que costumam acontecer, bem como as soluções prováveis em relação ao mesmo. E assim a gente teve a nossa primeira hard web. Posteriormente, como você sabe, como a gente teve nas instruções iniciais, após nós termos concluído essa rádio web, a gente reforça para você reler a apostila, né, rever aquelas informações que nós passamos de forma um pouco rápida, apenas citando e descrevendo e exemplificando. Agora, com uma base de conhecimento a mais, você realizando uma leitura, essa leitura será muito mais compreensiva. Então, essa leitura pós-rádio web, ela é de extrema importância. Posteriormente a você realizar essa leitura, você irá partir para a terceira etapa, que, como você sabe, é assistir às teleaulas do curso. As teleaulas vai ser mais possível você compreender processos de montagem dos componentes dentro do gabinete, mais informações sobre a função que desempenha cada um dos componentes que citamos, porque você já tem uma certa base de conhecimento e cada vez mais você vai se aprofundando, né, com essa linha de conhecimento. E portanto, após assistir a rádio web e ter relido a apostila, você, quando for assistir as teleaulas, você terá também muito mais compreensão e conseguirá compreender muito mais, né, principalmente termos mais técnicos. E como eu faço para assistir as teleaulas? Caso você esteja acessando pela plataforma virtual, essas aulas estão no módulo 1, são as aulas relacionadas ao módulo 1, são os conteúdos, né, em videoaulas relacionados ao que a gente acabou de citar aqui. Posteriormente a você ter assistido às aulas, você deve colocar em prática aquilo que você aprendeu realizando as atividades do curso. As atividades do curso você pode acessar pela área virtual, no menu atividades, e baixar o caderno de atividades para você responder, ou também através do DVD de dados que você recebeu. Ela está naquele local, na pasta atividades. Você responde ela e posteriormente você vai estar fazendo o envio delas. E posteriormente a você ter realizado essas 10 questões, a etapa que nós indicamos, até uma etapa muito divertida, que é você participar do game Simulador de Defeitos. O que é este jogo? O que é este game? Ele consiste num jogo onde você consegue acumular pontos, certo? A uma pontuação, e vai sendo apresentado na tela possíveis problemas que acontecem no computador, e com base no conhecimento que você já obteve até aqui, você vai, através de alternativas e opções, citando os procedimentos que devem ser adotados para a solução daquele problema. Dessa forma, você aprende brincando e jogando vários conhecimentos muito importantes relacionados ao processo de montagem e manutenção. É um simulador bem interessante, desenvolvido pela Intel, onde você consegue trabalhar vários tipos de problemas, em vários tipos de níveis, né, níveis básico, mais intermediário. Realmente uma ferramenta muito útil e muito importante. e você deve sim praticar esse simulador. Ele está na área virtual, você baixa ele para o seu computador, ele está no formato flash, você descompacta aquela pasta e lá você executa esse simulador para você jogar. Ele também está no DVD de dados que você recebeu, então você copia aquela pasta, cola no seu computador, descompacta o arquivo e também você joga, né, diretamente em seu computador. Então, realmente uma ferramenta bem interessante, vale a pena você praticar e você vai conseguir compreender muita coisa, bastante informação. Você vai errar, com certeza, né? Mas à medida que você vai errando, ao mesmo momento que você erra, você descobre qual é a solução que você deve tomar para aquele problema. E a partir do momento, desse momento, você consegue obter mais informações. Essas informações vão se ligando a outras informações que você obteve no decorrer do curso, no decorrer dessa rádio web, no decorrer da leitura da apostila, de ter assistido às aulas, e vai ser um fator muito importante para a maximização do seu aprendizado nesse curso, que é o que eu acredito que você tanto deseja. Então, posteriormente a você ter realizado, né, ter praticado bastante, posteriormente você vai continuar também praticando isso mesmo pós-curso, você deve partir para o próximo módulo, né, o segundo e último módulo, que é iniciando, né, dessa forma a Rádio Web número 2, onde a gente vai abordar sobre formatação. O processo de formatação é uma rádio web um pouco mais curta, onde a gente vai trabalhar a questão de formatação, alguma coisa relacionada a drives, né, instalação pós-formatação, backup de dados, né, antes de você fazer o processo de formatação, como você realizar um backup, enfim, várias informações que são muito importantes também. Então, nos encontramos na Rádio Web número 2 e desejamos boa sorte nas próximas etapas pedagógicas. Até lá!